Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Piratas do Espaço, podcast onde falamos sobre filmes, séries, games, etc. Estou aqui, meu nome é Vitor. E comigo, como sempre, meu co-host, Luan. The Galaxy is at peace. Olá, gente. Uau, que lindo. Ele inventou isso agora, gente. Ele acabou de improvisar isso. E hoje a gente vai falar sobre Nintendo Direct, claro. E somos esse tipo de podcast. Preparem para 5 horas, não, brincadeira. Bom, vamos ver. Manda a vinheta. Já começar assim. Manda a E a vinheta. vinheta nunca foi tão apropriada. Enfim. E aí? E aí, Luan, como é que você tem passado? Porque assim, esse é meio que o primeiro podcast normal do ano. Os que vieram antes foi o top 3, foi dividido em duas partes, porque a gente falou demais. E o top 3, top 3, né? E os indicados do Piratinha de Ouro. Que, aliás, eu vou. Antes de perguntar de novo como você está, eu já falo. Gente, você tem mais uma semana para votar no Piratinha de Ouro. O link vai estar na descrição para todo mundo que Ups. estiver assistindo, ok? Como você passou aí os últimos meses? Tem jogado alguma Eu coisa que você gostaria de. passei o último mês jogando muito Pokémon, basicamente. Pokémon. Pokémon Violet Ah, é. e Splatoon, muito Splatoon e Monster Hunter, basicamente, é o que eu tenho jogado esses últimos meses. E no momento estou em estado de se segura para não comprar Metroid Prime digital. Spoilers! Ah, não, quem tá assistindo isso já sabe. Ou ouvindo, e você pode estar ouvindo no seu agregador de podcast favorito. Mas, ok, a gente vai falar sobre a Nintendo Direct que teve. Como sempre, a Nintendo começa o ano assim, não em janeiro, em fevereiro. Geralmente é em fevereiro, às vezes é em março, eles botam uma Nintendo Direct pra falar mais ou menos, ah, olha os jogos do ano e tudo mais. Famoso Direct de janeiro. Isso, de janeiro em fevereiro, sim. E a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu tenho um anúncio, uma coisa para falar sobre o Piratas do Espaço. Eu abri um Apoia-se. Pra quem não sabe, é um negócio, uma campanha de crowdfunding lá, de vaquinha, onde você meio que bota uma quantia para você doar mensalmente para um criador de conteúdo ou sei lá o quê. E quem quiser e puder ajudar, eu fico muito grato. Já tem duas pessoas que já botaram lá. Já estão doando um pouquinho, já agradeço essas pessoas. Eu não sei muito o que falar. É uma coisa que meio que se faz necessária, a gente faz. A gente não ganha jogos e sessão de filme pra fazer, então seria uma maneira de um incentivo da gente experimentar mais mídias e tudo mais para poder trazer o conteúdo para cá. Inclusive, eu espero que se ganhar uma certa quantia um pouquinho maior assim, que dá para guardar e tudo mais, eu possa passar um pouquinho pro Luan Splatoon? Porque você já tá me ajudando, não só aqui no Piratas, mas também no, na, nas minhas lives, que o Apoia-se também é parte disso. Então eu gostaria de poder retribuir. E o Apoia-se seria uma maneira disso. Então, o link está na descrição aí para quem quiser ajudar. Eu acho que é simples até o botar lá o negócio. Eu não sei muito bem. Mas é isso. Fica aí o pedido de ajuda, se vocês quiserem. E um agradecimento para quem quiser. Ai, que fofo, obrigado. Ah, não, é. É, faz parte. Um dia eu tenho que fazer, ter uma maneira de ajudar de volta, sabe? Ok, então. Eu já te perguntei o que você tem jogado. E eu não falei o que eu tenho jogado. Eu terminei Bayonetta, eu terminei God of War, Ragnarok. E eu tenho jogado Splatoon porque eu tô no vício É uma ainda. maldição esse jogo. É uma maldição e uma bênção, né? É, depende do ponto de vista. Enfim. Bem, então vamos lá. Nintendo Direct, dia 8 de fevereiro de 2023. Dia 7 de fevereiro de 2023, a Nintendo mandou o anúncio. Ah, vamos fazer Direct. Agora ela só anuncia um dia antes, né? Sempre assim. Já faz um tempinho, né, que eles não falam uma Entendo, você tem que semana anunciar uma antes, semana antes assim. pra galera, pra os povos planejar. Tem um pouco disso, né? Tipo, as pessoas não estão preparadas para não ir pro trabalho ou não ir pra aula Pra dar aquela da desculpa de, escola. meu Deus, eu estou com doente, não posso ir pro trabalho hoje. Preciso ficar em casa. Acho que o horário do direct é sempre depois do trabalho, mas enfim, depende do trabalho da pessoa. Bom, quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, assistiu depois. Sem problema. Ouviu as pessoas comentando no Twitter, mas se bem que no dia da Direct, o Twitter deu uma queda total lá, que Ah, é? ninguém conseguiu twittar. Pois é, foi apenas Elon mais Musk não um. gostou de algum anúncio e foi lá e cortou o Twitter. Foi apenas mais um desastre da nova direção de Twitter. Antes de falar as coisas, eu queria saber qual foi seu anúncio favorito. Olha, Foi. cruel essa pergunta. Porque tem um ponto fraquíssimo nessa direct. Tipo, tem um ponto nessa direct que é um ponto fraquíssimo, na verdade. Teve um anúncio que foi, tipo, o Metroid Prime foi, tipo, destruidor. Eu diria que a Então, segunda metade. eu gostaria de fazer uma categoria que não inclui o Metroid Prime nisso. Eu diria que a segunda metade da Direct foi uma coisa, um hit depois do outro, assim. Uma surpresa agradável depois da outra. Muito. Foi. Tem muito jogo bom, até jogo pequeno que até esquece, porque anunciou, mas tem muito jogo legal. Eu diria que a Nintendo, ela sabe que o Switch já tá dando uma idade assim, mas ela não tá parando Está com de um ritmo de dar. jogo como se fosse terceiro, segundo ano ainda. Isso é ótimo, eu gosto disso. Pois é. Acabou sendo uma Direct forte. Por isso, assim, por você pensar que é o Switch tá chegando no seu sexto ano, no ciclo da vida dele, e ele ainda tá tendo espaço para ter uma porrada de jogo. E uma surpresa, não teve jogo do Mario novo, Não, né, não teve nenhum Mario em DK. anunciado. Pois é. É. Ah, DK também Será não. que vai ter mais um direct do filme do Mario ainda que vai ter um revelar um jogo nesse mesmo direct? Eu não sei, eu acho Ou que. será que o pós-crédito do filme do Mario é um review de um jogo do Mario? Ah, seria legal. Seria realmente Seria legal. tipo a volta do The Wizard, que revelava Mario 3, pra todo mundo que não conhecia na época, que fora do Japão. Imagina se um filme do Mario revela um jogo do Mario. Super Mario Bros. 5? Nossa, seria icônico. É, seria interessante. Eu não sei se eles fariam isso. Será que eles fariam? Não, a Nintendo não sei. Bom, não dá muito pra saber, né? Olha, Porque mas seria um marketing bom. seria um marketing. Apesar de que na época o Wizard funcionou, porque não tinha internet, né? A pessoa tinha que ir no filme ver o jogo, não tinha outra escolha. Hoje em dia eu já estaria no YouTube, em algum lugar, o vídeo do Não, pós-crédito do jogo. mas a ideia de um filme lançando, um filme baseado em jogo de videogame lançando e tendo uma cena pós-créditos, que ao invés de revelar, tipo, um filme futuro Revela um jogo. ou um universo, revela um jogo dessa série, isso seria muito legal. É, e não, seria sem precedentes, assim. E aí, aí que eu faço uma pergunta. Se você soubesse que tem isso no filme antes de ver o filme, você preferia ver. Você ia ver o filme só pra ver isso? Se pós-crédito, você preferia ver na internet? Ah, Quer se segurar? eu acho legal ver É, eu no também. filme, no Eu também iria cinema. ser legal ver no cinema. Seria uma experiência diferente. E Tipo, os sortudos que foram os primeiros a descobrir isso ficariam tipo. Ah. o pós-créditos do Homem-Aranha, né, que era um trailer de Doutor Estranho. É verdade. E eu não sei se eu teria O tanto pós-crédito do filme do interesse de Mario. assistir o trailer na internet. O pós-crédito do filme do Mario ou vai ser um review de um jogo, que eu acho improvável, ou vai ser um review de que vai começar o universo cinemático da Nintendo. Vai aparecer lá alguém fazendo recrutamento aí, sei lá. É, isso seria. O Link aparece no final. A Master Hand aparece e fala: ah, você queria. Você acha que você é o único? Eu Sakurai vou aparece no final. te introduzir a. Como é? Iniciativa Smash Bros. E aí, nós dois teremos gritos no meio do filme, no cinema. Não, eu não sei se eu me interessaria tanto por um filme do Smash quanto eu me interessaria por mais filmes de mais. Não, mas aí que De tá, o mais Smash infantil. seria a combinação. Tipo, seria É. vários filmes, aí depois seria o filme do Smash. Eu sei, mas é. Se bem que o filme do Homem de Ferro foi só. Ah, Vingadores. A primeira coisa que eles falaram foi Vingadores, não foi. Ah, Capitão América e Thor. É. Então. Aí depois veio Capitão América e Thor. É, eu não sei. É. Mas enfim, isso é um assunto pra divagar mais depois, talvez. Na hora É, a do filme do gente. Mario. Quando a gente assistir o filme do Mario, a gente vai falar sobre o filme do Mario. Mas, gostaria de outros filmes de outros personagens, com certeza. Espero que eles já estejam trabalhando nisso. Que já seja uma coisa que esteja no planejamento, talvez pré-produção, produção. É, os rumores lá do filme do Donkey Kong. Veremos. Mas bem, vamos lá. Eles começaram com o Pikmin 4, né? E eu diria que o jogo está bonito. Eu fui vendido no cachorro. Ah, o cara. Achou, eles. É assim que você vende um jogo, né? Você. Ele já Não. tava bom, ele já parecia bom, tipo, tava achando legal, mas o cachorro ficou tipo, meu Deus, eu quero jogar esse jogo. Aquele cachorro! Primeiro, bote um cachorro no seu jogo. Segundo, permita que o jogador faça carinho no cachorro. Pronto. Você pode subir em cima do cachorro nesse jogo, você pode andar com ele. Nossa, é tão Ah, bonitinho. ele é bonitinho. Eu gostei. Tem o Pikmin de gelo também, que congela lagos. Tá Muito. bonito o jogo. Tá Tipo, a bonito o câmera parece jogo. diferente, tá com a É. câmera vista de baixo. Eles fizeram uma escolha. Uma escolha visual, assim. Uma coisa mais estética do que pro gameplay, eu diria. Porque, assim. Era interessante a câmera sair de cima para você ver melhor o terreno ao seu redor. Agora fica um pouco. Agora que ela é mais embaixo, vendo mais do horizonte, você tem uma visão do campo de batalha um pouco mais limitada. Tu consegue ver bem o salto gráfico do Switch do Wii para esse jogo pro Switch? É, Tá isso. bem bonito. Tá bem bonito. Não, e até o Wii U. O jogo começou sendo feito pro Wii. É. Tem claramente, claro, raiz de Nui, ele dá pra perceber que ele é meio precário ainda. Mesmo assim, ele é muito bonito. E esse tá com cara de mais bonito ainda. E cara, Pikmin é muito divertido. Quem nunca jogou, por favor, jogue, porque é um jogo muito, muito querido. Eu gosto muito. Sim. E o jogo tá pronto há muito tempo, né? De acordo com o Miyamoto. Que ele falou desde Nossa. 2015, então, o Pikmin 4 tá pronto, já tá quase pronto. Aí está, tipo, beleza. Lançaram só agora. Provavelmente não tiveram um espaço bom pra lançar desde então, né? Mas, bem. Ai, ai. Já tá um Mas tempo eu gostei mesmo. do que eu vi. Quero saber se vai ter multiplayer, se vai ter cooperativo, se vai ter online, se não vai ter. Mas o jogo parece estar tá bem legal. A capa tá muito bonitinha também. Pra ser sincero, o que eles mostraram não é lá, ah, meu Deus, olha só quantas novidades. É mais, a gente expandiu um pouco do gameplay que você já conhece. Teve uma coisa no final lá que mostrou talvez tenha gameplay no, à noite. Isso é uma coisa que nunca teve no Pikmin. Nos três outros Pikmins, você se anoitecia, você tinha que voltar para pro acabava o jogo, basicamente, mas parece que tem alguma coisa. Eu reparei também que tem uns bichinhos. Que a maioria dos bichos que eles mostraram, pelo menos, eram bichos do primeiro e do terceiro jogo. Do primeiro ao terceiro jogo. Tipo, os chefões, pelo menos. Ah, é, Aquela aranha sim. tava de volta, aquele bicho grandão. É, talvez. É, tem bichos que dá pra ver, quem conhece a série reconhece mesmo. E uma coisa que eu penso que seria, não sei se seria interessante ou não, mas eu achava interessante aquele sistema de dungeons que tinha no Pikmin 2. Nunca mais voltou. Você tinha cavernas aleatórias que você entrava e tinha que sobreviver com aqueles Pikmin que você entrou, com aquele recurso. Era quase um roguelike mini no Pikmin. É, quando nunca mais voltou no Nos jogo que veio jogos. depois, né? No um É. jogo que veio depois. Quem sabe ele Não não sei volta se no foi bem 4. recebido, mas seria legal porque você pegava os tesouros e era legal ver que os tesouros eram objetos da Terra. Tipo, você pegava uma pilha Duracell gigante e era um tesouro. É, eu tô muito interessado por Pikmin. É uma série que eu gosto pra caramba. A gente controla um astronautinha que chama hordas de pequenos serizinhos, meio planta, meio Você bicho. sabia que o nome do astronauta, Olimar, é um anagrama de Mario? Com um L no meio. Exatamente, Maulo. Mariol. Mariol. Mariol. É um estilo de jogo que não é lá tão usado assim. É um jogo de estratégia onde você controla. O boneco diretamente. É, onde você meio que você é o mouse. E assim, a gente tem que dar graças a Deus que esse jogo existe, pra quem gosta muito de Pikmin, porque o jogo só existe porque minha mãe tá viva ainda. Ele que mantém Pikmin funcionando na franquia, porque Pikmin não vende tanto assim, mas minha mãe tem tanto poder na Nintendo que ele consegue fazer jogos sair. Eu queria muito que esse jogo vendesse milhões pra Nintendo olhar e falar: ah, ok, a gente pode fazer mais desse jogo. É, vamos ver, vai que quem sabe com o Pikmin 4 as coisas mudem, mas acho difícil. Lembrando que eles fizeram um jogo com a Niantic lá, o Niantic? O nome da Acho que a empresa empresa. do. Ah, o jogo de celular, né? Teve o Hey É. Pikmin. Esqueci. Pikmin Go lá. Não, não é Pikmin Go, mas é no Pikmin estilo Garden de Warfare, Pokémon sei lá. Go. Não lembro o nome. É, Garden Warfare, sim. E agora eles devem aproveitar disso para adicionar mais conteúdo no jogo. Quem tá jogando no celular deve estar curtindo. Tá no Switch, se não E vender sai. agora, não vende mais, né? É, exatamente. Obrigado, Assim. Rapture no chat, por essa observação. É a última chance, eu acho. Então vou só vai sair Pikmin se meu moto estiver vivo. Eu espero. É. Seria muito bom se não precisasse do Miyamoto pra trazer esse jogo, porque eu gosto muito. O que mais? Você já jogou algum Samba de Amigo? Não, mas eu conheço. Eu sei que é o jogo que tem a música do Sempre Assim, em cima, Em cima, em cima, em cima. Aquele Samba de Janeiro, o nome da música é Samba de Janeiro. Só conheço por causa disso, porque tem no Sega All-Star Racing. Nunca joguei. O que eu ouvi do Direct parece divertido. Parece ser divertidinho, parece ser besta, de uma maneira Jogo divertida. rítmico. E eu parece que é um jogo rítmico já. Jogo rítmico já antigo. Ah, ele é bem antigo, tinha no Wii. Acho que ele tinha no Dreamcast, talvez, também, se deixar. Ele Não sei, já Dreamcast é um tem. console obscuro pra mim. Já existe há um tempo. A franquia da Sega, que eu não imaginava que eles tinham planos de fazer um jogo novo. Achei uma surpresa interessante. Não sei se um dia eu vou jogar, mas. Eu meio que tinha visto que tinha vazado antes, então, mas eu achei interessante. Tipo, eu não pretendo pegar, mas parece um jogo legal. Se alguém tiver, tipo, opa, vamos jogar multiplayer todo mundo dançar com maraca de Joy-Con. Depende das músicas que tiver também. É, sim. Mas eu achei Eles interessantezinho. falaram que vai ter um monte de música de um monte de país diferente. Quem sabe não vai ter um. Ah, porra, o nome do negócio é Samba de Amigo. Tem que ter música no brasileiro, tem que ter samba. Deve ter um samba aí. Ou você já jogou alguma vez o Ghost Trick? Já ouvi falar, eu cheguei a jogar um pouquinho de nada no DS, mas nunca fui além, porque eu acho que eu tava meio que com. Já jogaram muito esse Atorno, eu tava meio que. Vamos dar uma pausa de jogo de história, assim, jogo de aventura, de história. Falam muito bem desse jogo, muito bem mesmo. Ele tem uma fanbase muito dedicada. Nossa, ele é muito popular, muito É do mesmo querido. criador de Ace Attorney, se não me engano. Eu acho. Sim, a Capcom. Não, Não, mas não, no eu tô caso, tipo, brincando, tô roteirista mesmo. brincando. Não, tem até um personagem comum, é o cachorro, o Missile. É, o Missairo. Eles anunciaram, né, a versão HD pro Switch, e aí depois eles anunciaram para outros consoles, PlayStation 4, Xbox, Steam e um remaster do jogo de DS, onde você é um fantasma basicamente que controla elementos do cenário para impedir que Você outras morreu e pessoas você meio morram. que soluciona casos do São além. É tipo Ghost do outro lado da vida, só que é um jogo em vez de romance. Eu também já joguei uma parte, teve muito tempo atrás, já deve ser tipo uns 15 anos atrás, ele saiu no, no para celular. Aplicativo de celular. E era de graça. E eu falei, caraca, eu vou jogar. Eu gostei pra caramba do jogo. Tava lá muito empolgado. Cheguei no segundo capítulo e aí falou, ok, agora você paga, né? Era de Pra graça, entre jogar o aspas. resto. Era de graça o Famoso primeiro freeware. capítulo. Shareware, na verdade. Ups! Eu não joguei. Eu pretendo. Eu posso jogar no DS se eu quiser. Mas agora, por que não gastar mais dinheiro jogando a versão remasterizada, né? O que eu vou ganhar com isso? Remasterizado. Nada, mas por que não fazer isso? 60 frames por segundo, cara. Uau! Vai mudar tudo. Vai. A dança do policial lá que todo mundo conhece, porque tem uma. Tem um GIF de uma parte desse jogo que é um cara dançando. É icônica, é notória. Eu não conheço, eu acho. Se você vê, talvez você reconheça, talvez não. É. Não sei. Esse jogo tem um estilo de animação muito legal. Parece aqueles jogos antigos do Super Nintendo Mega Drive que era flashback, sei lá, que o boneco parecia que era animado. Eu não sei explicar, mas a animação dele no DS, pelo menos, era muito única. Sei, é uma coisa que. Meio Prince of Persia, É um visual PC, que sei lá. lembra Prince of Persia, o primeiro Prince Isso. of Persia, Isso. que é uma coisa. Parece que é. Parece. É um motion capture diferente, não sei explicar. Parece, sabe o quê? Que filmaram a pessoa fazendo os movimentos e aí depois só pintaram por cima. É, isso. É meio que. É bem legal o estilo dele. Uma pena que ele não fez tanto sucesso quanto esse Atorno, né? A série morreu no primeiro jogo, mas ele é bem cult. É, sim. Ele Rotoscópio, isso. podia ter uma continuação, né? Se o povo gosta tanto, né? Por que não? Ele sai no inverno. Aproveitar o Pikmin, ele vai sair. Ele tem um dia, 21, 20 alguma coisa de julho. 21? Acho que é 21. Bayonetta Origins. O grande anúncio da Nintendo no Game Awards voltou aí. Eu acho que esse jogo, a maioria das discussões desse jogo vai girar em torno do que ele custa 60 dólares. Será que justifica? Ah, não sei. Depende do tamanho do jogo, da qualidade do conteúdo. Visualmente, esse jogo tá muito bonito. É, Ele tem um. eu não sei muito bem qual a proposta do jogo ainda, pelo que eu vi, tipo, fiquei meio, sei lá, pra quem é esse jogo, sabe? É pra fã de Bayonetta, eu diria. Assim, fã de Bayonetta. Fã, muito fã de Bayonetta. Do conceito de Bayonetta, não do Ou eu acho que esse jogo jogo em tá tentando si. expandir Bayonetta pra outros públicos, talvez, É, tentando ver eles. se com esse gênero, talvez ele venda mais, porque Bayonetta é uma franquia que vende pouco. Fazer uma franquia de jogos spin-off, assim. Crescer a personagem de maneiras diferentes. É. Eu admito que se esse jogo não fosse 60 dólares, eu poderia até dar uma olhada, mas 60 dólares não parece justificar, na minha opinião. Tudo que eu Cara. vi do que foi mostrado até agora. Você viu apenas superficialmente, quem sabe? Mas ó, falando por mim, eu também não sei se eu vou comprar tão cedo, mas achei o jogo charmoso e charmoso visualmente. E eu achei interessante a jogabilidade. Você controla os dois personagens ao mesmo tempo, um personagem bate, o outro personagem só faz as magias que ajudam o que faz a briga. Sei lá, é diferente. E ele sai muito em breve. É, 17 sai em março agora. de março. Bom, se quem for fã de Bayonetta jogar, dê opinião e diga o que achou. Vou dar uma. Vou manter no meu radar, mas eu não sei. Sabendo a dificuldade que temos. Com preços É. e o tanto de jogo que me interessa mais do que esse que tá vindo aí Então, né? é Prioridades. bem difícil. Quem sabe com uma Prioridades. promoção. Vai, Nintendo, bota no Expansion Pass aí pra gente. O jogo todo. Ah, sim. Teve bastante DLC, né? DLC de vários jogos. No caso. Verdade. No caso, o que mais me interessava, porque talvez você se interesse mais pelo DLC de Xenoblade, eu não sei. Não, Se bem que você nem jogou eu não todo, terminei o jogo, não posso opinar sobre o que eu né? espero do DLC do jogo, então. Aí tem o Fire Emblem Engage, que eles mostraram os personagens lá que Que estão vindo provavelmente aí. todo cada fã de Fire Emblem com esse personagem comigo, meu Deus, ele voltou! Eu fiquei tipo, olha, mais um Marte. Como ousa? O Hector. O Marte nunca será o Hector. Marte de Machado, E Hector? o Soren. E o Soren é amigo do Ike. Ele é do jogo do Ike. Ele tem cabelo azul também? Não. Acho que o Ah, tá. cabelo dele é verde escuro, se eu não me engano, Sério, se eu azul, bem me tá. lembro. E aí tem até a Camila, que é Ah, essa eu tipo vi, eu a fiquei. personificação do que eu odeio nos Fire Que Emblem o personagem atuais. Xenoblade 2 tá fazendo no Fire Emblem? Eu odeio essa Aquilo personagem, foi eu odeio bizarro. tanto essa personagem, eu odeio o design dela, eu odeio o personagem dela, a personalidade, no caso. Eu odeio ela. Eu odeio. Enfim. Eu dei todas as forças, eu quero acabar com ela. Sim. Mas aí teve a DLC mais bizarra que eu já vi. Mas a DLC que chamou a atenção foi a de Splatoon, porque primeiro eu. Tô esperando por mais conteúdo. Eu sempre tô esperando por mais conteúdo do Splatoon. Eu sempre recebo de braços abertos. Mas essa foi meio estranha. Foi uma coisa curiosa. Que. É, eu fiquei tipo muito confuso. Eles anunciaram uma cidade. Em Incópolis. Pra quem não sabe, pra quem não conhece, é a cidade do primeiro jogo. É o hub. No primeiro jogo é onde você circula para ir para comprar item, para ir para pro lobby, para fazer as coisas. E agora a gente vai ter dois hubs e tá. Mas para Qual o quê? propósito daquilo? Tipo, tá, eu vou fazer todas as coisas que eu faço no Hub do 3, só que no visual do 1. Tipo, qual o propósito de pagar 30 dólares nisso? Sabe, tipo. Eu não entendi, eu fiquei muito confuso. Tipo, tá, eu tenho a Squid Sister cantando a musiquinha de Splatfest, beleza. Posso ter talvez uma roupinha ou outra que talvez seja diferente. Não sei se Não, indicaram isso ou não. é legal passar lá pra dar uma passada lá. Eu acho que vai ser legal dar uma passada lá pela nostalgia. A gente que jogou o primeiro jogo vai sentir aquele caraca. Olha só, é o lugar que eu visitava tanto em 2015, 2016. É, eu acho que vai ser legal essa sensação, mas é só isso É, que mas vai é que dar. tá, isso podia ser um update grátis, mano. Não precisa ser uma coisa que faz parte de uma expansão que você quer vender por 30 dólares, tipo. Isso não é uma coisa que, sei lá, eu não acho incentivo tão legal, mas. A minha teoria é que eles vão adicionar alguma coisa além disso, que isso é só a cara Se fosse do só a update. praça, já ficaria. Seria ridículo estar cobrando, mas pelo menos anunciar uma campanha single player depois É, aí que. tem. É porque essa é só a primeira onda. Aí vai ter a segunda É. onda, que é o single player. Modo campanha single E aí player. pode justificar, até depende de como for. Se for boa, muito boa. E também tem um negócio de que parece que vai ter. Dá a impressão que tem mais de duas, né? É, parece que vai ter mais de duas. Mas também pode ser que as outras que vão ter não sejam parte desse pacote, sabe? Seja que nem o Fighter Pass, você paga. Por um e depois você paga pelo outro. Ok, entendi. Não sei. É, nada tá certo, nada tá anunciado, nada tá explicado. Então, pode ser que a gente tenha mais informações no futuro, talvez tenha mais coisa do que só a cidade para visitar. Vamos ver. Eles não falaram sobre a próxima temporada, né? A próxima temporada do É, não anunciaram nada. Splatoon, então Que me faz acreditar que talvez. talvez não vai ter muita coisa grande, talvez. Eu acho. Se fosse, anunciariam, acho, direct. Não. É, sim. Eles vão fazer um videozinho, um anúncio É. separado, mas talvez não tenha nada muito grande. Mas também é só a segunda temporada, terceira temporada no caso. Desde que o jogo lançou, então dê um tempo ao tempo, eles vão crescer mais o jogo. Mas eu tô empolgado pra essa campanha. Ela tem alguma coisa a ver com o Splatoon 2, porque o corredor lá que aparece no trailer é a cidade do Splatoon 2. Assim como Inkopolis é do 1 e que a gente tem a do 3. Aquilo lá é a do 2, só que toda branca, sei lá, coberta de poeira, eu não É, sei. eu acho que como o nome é Order, Side Order, acho que isso representa pro Splatoon a ordem, tá tudo limpinho, branco, É. clean, Que, sei lá, pelo que aliás, Side Order, o time Ordem na última Splatfest do Splatoon 2 era o time da Marina, era Ordem e Caos. A Pearl ganhou, a Marina perdeu com o time Ordem. Eu não sei se tem alguma coisa a ver. Veremos. Vem aí. Eu só queria que a Nintendo botasse esse pacote na Expansion Pass, que eu acho que seria justo para quem assina online mais caro, que nem ela fez com Mario Kart, mais bem. Eu não sei se isso é uma Deveria, coisa assim, que eles. não vai fazer, mas deveria. Tipo, Xenoblade eles não botam nesse É, pacote. mas é. Nem Fire Deveria. Emblem. Que, aliás, eu ainda quero jogar o Fire Emblem Engage. Por mais que os designs não tenham me agradado, Sério? Fiquei surpreso, achei que você não tava interessado. Não, eu tô assim. Eu vi pessoas falando Ele sobre. Pessoas parece que eu bom. confio. Falando sobre. Parece que tá um bom Fire Emblem, apesar de algumas coisas, algumas escolhas questionáveis. E aqui o Raft no chat falou: acho que para eles a praça é um extra, o prato principal é o side story. E faz sentido. Você paga pelo modo história lá, pela campanha, e você ganha. Essa coisa Então a gente podia ter visual. marketeado isso de um jeito mais fácil, tipo, Sim. pague pela expansão, pra ganhar esse conteúdo single player de bônus, você ganha a praça do primeiro. Assim seria uma maneira melhor de organizar isso. Então tem que parecer que você tá pagando por uma parte da expansão que, não, que é só um cosmético. Só Ah. isso. Eu já Ah, fiz isso com faz outros jogos sentido. até. Eu acho que foi a maneira como eles mostraram, assim. É só pra dar um gostinho de uma coisa nova quando. Até a campanha lançar, eles vão dar uma cidade. Eu queria saber de você. Você tem algum interesse para Advance Wars? Eu gosto da série, eu joguei um pouco no GBA, eu acho bem legal, mas eu acho o remake muito caro, eu não pretendo pegar no momento. Não quer dizer que eu não pretendo pegar nunca, mas pelo preço que tá no momento, eu não pretendo pegar. Ah, são dois pelo preço de um, né? Acaba que os dois É. jogos saem por 30 dólares cada. É, mas são dois jogos de portátil. É. Uma coisa que eu fiquei curioso é que eles não mostraram nenhum gameplay. Eu achei isso curioso também, eu pensei isso também, eu reparei isso também. Eu acho que foi de proposital, porque eles querem evitar algum tipo de PR negativo. Será ou será que é uma coisa. Ah, vamos mostrar depois isso. Não, eu acho que eles quiseram evitar mostrar imagens de, talvez, de combate, guerra, tanque, essas coisas. Eu acho que foi isso. Ah, tá, ok. Esse tipo de coisa, ok. É. Até porque o que mostraram foi só os personagens. Ah, e Isso, não aí? mostraram nada Tudo de. bem? Eu acho que foi claramente intencional, a Nintendo sabe o que tá fazendo, ela não mostrou nenhum gameplay de guerra em si, ela sabe o que tá fazendo. Faz sentido, ok. É porque, pra quem não sabe, o jogo foi adiado. Ele era pra lançar ano passado, abril do ano passado, se eu não me engano, e aí teve começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, e aí o jogo sumiu do mapa. Eles falaram: não, a gente não vai lançar agora, vai adiar. E eles nem falaram por que exatamente, se eu não me engano. Eles só Eles falaram: falam que eram situações do mundo, foi isso, não é, foi isso? ok, é. Eles não citaram o que era. Mas tá, aí a gente ficou esperando e um ano, um ano que a gente ficou nessa. E finalmente o jogo vai lançar. É engraçado porque a Nintendo fez isso e a gente ficou um ano esperando para lançar o jogo, enquanto o Fortnite, por exemplo, no mês seguinte que a guerra começou, lançou uma temporada que era uma guerra. Que eles botaram um tanque de guerra É, o que eles fizeram no mapa. foi esperto, né? Meio que, tipo, todo o dinheiro que a gente arrecada nesse período vai ser pra ajudar a combater, ajudar as pessoas na Ucrânia, coisa assim. Eles fizeram isso. E o que a Nintendo fez foi: ah, a gente não vai fazer isso, a gente não vai doar pra ninguém, não. Vai se fuder, a gente vai A gente vai esperar. fugir, vai escondido aqui. Enquanto isso, todas as empresas continuaram lançando um jogo de guerra e de tiro, então, tipo, foi a escolha. Mas Não acho que foi errado, mas ao mesmo tempo. Não sei se fazia sentido. E sei lá, vai ver, deu tempo de pra polir mais o jogo, É, talvez. Talvez o jogo esteja mais bonito agora. eu me pergunto se eles continuaram trabalhando no jogo nesse tempo ou se o jogo foi guardado lá parado, porque já tá pronto. É uma. Eu acho que ele só ficou engavetado, acho que não Uma deram nada pergunta. não. Não sei, né? É o WayForward que tá A Nintendo tem fazendo. essa fama de engavetar jogos prontos e lançar na hora que ela quer. Só ver o lançamento, o anúncio do Metroid aí. E é bem, remake de um jogo de Game Boy Advance, que na verdade vem de uma série lá da época do Nintendinho, só que esse foi o primeiro jogo que saiu no Ocidente. Ocidente. Eu gosto bastante, mas eu nunca consegui terminar nenhum jogo, porque chega num ponto que o computador fala: agora a gente vai te destruir. Sim, eles são difíceis, eles são bem difíceis, mas eu gosto muito da música do jogo, da energia que o jogo tinha no GBA. Eu Cada achava ele mais interessante personagem. que o Fire Emblem também. É porque Ah, é um tipo de gameplay diferente. A temática me sim. atraía mais também. Eles têm mais ou menos a ideia do game do estratégia em turnos, em uma coisa meio xadrez. Tabuleiro de xadrez que você anda cada coisa. Cada quadradinho. Quadradinho. É o famoso gênero que é um jogo de quadradinho. É um jogo de quadradinho, isso. Eu não sou muito fã de jogo de quadradinho, mas esse eu achava legalzinho. Olha. É divertidinho. Os personagens são muito carismáticos, eu gosto. E aí é um pouco engraçado que é tipo os horrores da guerra cartoonizados aí. Tipo, tá lá, yeah, eu vou lá E eu lembro que o derrotar pessoal o outro exército. na época que o pessoal mostrou o visual do remake ficou divisível, eu gostei, eu achei bonitinho. Eu Tinha achado bonito, pelo achei menos. fofo. Ah, os personagens em Parece um de si, brinquedo. eles estão num design muito legal. Parecem uns brinquedinhos, as peças, os tanques e tudo mais. Que mais? Você tá empolgado pro Katamari? Ai, que besteira. Tem que perguntar? Não, eu sei que você tá, mas Eu eu tô. fiquei. Eu foi um anúncio que. Tirando o Metroid, foi o anúncio que eu mais fiquei empolgado. Tipo, eu fiquei muito feliz quando anunciaram o Lava Catamara. Sempre quis jogar o segundo jogo, que eu nunca joguei, só joguei o primeiro, que saiu o remaster. Falam que o segundo é tão bom ou melhor que o primeiro até. Eu tô pronto pra entrar nessa maluquice de novo e ver as musiquinhas super malucas que tem no jogo. Eu quero muito jogar esse jogo. Barabara. Eu amo o Katamari. Mas isso. Então esse é um remaster do. Do 2, Do do Katamari. 2. Ah. O Love Katamari é o segundo jogo. Eu não conheço muito da série, assim, mas eu sempre tive interesse por esse jogo porque ele parece satisfatório. Eu não sei. Esse jogo ele é muito bom. Ele é bem arcade também. Eu acho bem legal nisso. Você meio que tem um tempo pra poder fazer a maior bola possível. Eu não sei. Esse jogo é um jogo que só poderia sair do Japão. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Se eu não me engano, as mentes por trás desse jogo, os jogos que eles fazem são todos assim, todos nessa vibe meio surreal. Ele é surreal. A única coisa que eu posso falar é que tem uma curva de aprendizado pro controle. Mas se você pega o jeito, ele é muito bom. O controle dele não é muito simples assim, a princípio. E eu acho incrível como nesses jogos os caras, eles dão um orçamento gigantesco pra música. A trilha sonora é cantada, é instrumento de verdade. É tipo, não pouco eu gasto nisso. Eu tô muito empolgado pra esse jogo. É um jogo que você começa bem simples, tá rolando em cima de borrachas, pegando borrachas, papel, ratinho. E lá no final você pode estar tá rolando em cima de Godzilla. Pegando planetas É. no seu. Eu Cara, é recomendo uma. todo mundo jogue Katamari. Como é que explica pra quem não entende? É, Você é eu não. um bichinho que tá rolando uma bolinha, e essa bolinha vai grudando coisas nela e ficando maior. E aí, conforme você vai crescendo a bola, ela vai juntando coisas cada vez maiores. Porque se você tipo, bate numa coisa que é grande demais, ela é meio que uma parede pra você, então você É não quase uma consegue. progressão de RPG secreta, tá ficando maior, você pode passar de partes anteriores. E aí você começa pegando borracha e lápis em cima de uma escrivaninha, e você termina pegando a escrivaninha, o escritório inteiro. É uma boa forma de definir e explicar. Você explicou bem, só que eu acho que a melhor forma de você entender Katamari é você jogar, porque não tem como explicar. A experiência não é só isso. Experiência é toda a experiência audiovisual que o jogo proporciona. A abertura é uma viagem por si só. Ele não é apenas isso, ele é também o que. A loucura, pô. A loucura, os efeitos sonoros, as músicas, principalmente. A história, que não tem o menor sentido, é maluca, eu adoro. Ai, ai. É, Katamari, eu tô feliz de estar saindo dois. Eu espero que depois lance os outros também. Parece que o 2 foi o último jogo que o criador da série trabalhou. Não. Mas bem. É. Tem sempre o estúdio aí de gente louca pra fazer esse tipo de coisa. Katamari Damashi. Tá. E tá, eles tiveram o que mais? O Game Boy Advance no Nintendo Switch Online. Isso foi muito legal. Eu fiquei muito empolgado. É uma coisa que a gente estava falando já há mais de um ano, se deixar? Um mês, pelo menos. Que a gente falava que tinha que fazer isso, que tinha que sair o Game Boy no Switch Online e o Game Advance no Pencil. A gente conversava sobre isso, tinham rumores também, surgiram rumores de um tempo pra cá, falando da possibilidade de ter um Eu achei que até que seria em Game Boy. setembro, isso na época da renovação, da Nintendo simplesmente lançou já o jogo de 64. Eles pegaram a gente de surpresa, eles falaram, não, a gente não tem nada, eu sinto muito, e aí agora, Eu tenho uma meses teoria. depois. Eu tenho uma teoria. Eu acho que os números do Expansion Pass caíram, ou só os jogos de 64 novos não foram suficientes pra aumentar ou segurar o pessoal. Aí eles meio que falam, ok, vamos ter que liberar o Game Boy pra poder ver se aumenta o número do Expansion. Eu acho que minha teoria é essa. Eu acho que foi a baixa expectativa do Expansion Pass e eles querem aumentar o valor do Expansion Pass e estavam guardando o GBA pro momento que eles perceberam que era hora. É, Game Eu Boy acho que era Advance isso. é uma É. excelente maneira de aumentar o valor. Sim, agora o pacote tá valendo muito a pena. Ainda acho que vale mais a pena só se você divide, mas tá valendo muito a pena. Não, é. É complicado. Pra mim, sempre valeu a pena, porque eu aproveito dos jogos de Nintendo 64, eu aproveito Isso. dos DLCs de graça que você Então, pra recebe. mim sempre valeu a pena, mas agora vale É, mais ainda pra quem não achava que não tinha exatamente. valor. É, eu já vi gente falando que não via valor antes, agora eu acho que eu vou assinar o pacote de expansão. Jogos de Game Boy, pra quem não tem pacote de expansão, é só o Switch Online mesmo. E o Game Boy Advance pra quem tem a expansão. E ele já tem uma pequena biblioteca, 9 jogos no Game Boy normal, 6 jogos no Game Boy Advance. Ainda tem muito que crescer. Faltou Então. Pokémon. Tinha que ter Pokémon. Tem que ter Pokémon. Tem que ter É. Pokémon conexão com o Stadium, principalmente. E com o Não. Pokémon Home também. Oh, cara, Lança o Fire Red, o Esmeralda, pronto. Nossa, já vai ficar muito bom. Lança o Gold, Silver, Red, Blue. Dando para passar esses Pokémons para os jogos mais novos, seria É. uma. Seria o perfeito se desse passar pros jogos mais novos, mas se der passar só pro Stadium, que vai sair pro 64 em breve, ou daqui a uns meses, tá, vai ficar melhor ainda se passar pro Stadium, porque o Stadium é um jogo que aproveita muito bem isso também. Mas eu Verdade. gostei do que eles revelaram. Vai dar pra jogar Kirby finalmente multiplayer, nunca joguei Ah, é Kirby Maze Mirror. o Kirby Amazing Mirror, que é um jogo extremamente inovador para a época, que você meio que jogava a campanha do jogo meio que na íntegra, com 4 pessoas, onde cada um podia ir para um canto. Eu não sei exatamente como funciona, porque eu quero ver A como gente vai é jogando. isso. A gente vai jogar. É que a gente só precisa de mais 2 pessoas, mas a gente vai jogar. Véi, quem se candidata? Quem se candidata? Mas e aí? Vamos lá. O que Vamos lá. queremos para o Game Boy Advance? Force Word, o Porque Link to the Past, no temos caso, né? os jogos que já tem, tá? Mario Land 2, que inclusive eu quero Link's Mario Land Awakening. 1, Link's Awakening. Aliás, agora a gente tem agora a gente tem mais uma forma de jogar Mario 3. Olha que legal. E é o Super Mario Advance 4, 4 Mario 1 e Mario 3. Bros. 3. Essas nomenclaturas. E Super Mario Advance 2, que era o Super Mario World 2, que era o Yoshi's Island. Nossa. E Super Mario Bros. E Super Mario Advance 1, que era o Super Mario Bros. 2. Enfim, não tem Nintendo nessa época. Nossa, eu gostava de jogar o 2 no Game Boy Advance, eu lembro. Sim, tinha mais novidade, tinha mais coisa. E aí, vamos lá. O que que a gente quer para Game Boy Advance? Donkey Kong Land 1, 2 e 3. Donkey Kong Land é uma boa. Os Oracles já tem lá, tudo bem, Oracles já anunciaram. já vão ter. Pokémon. Tilt and Tumble foi um. Ó, tô muito feliz com essa adição, mas bem. Pokémon é o Pokémon, principal, acho que Pokémon. Pokémon tem que ter. É muito importante. Eu vou falar um que só eu penso nele, mas. É Mole Mania. Eu ouvi falar, nunca joguei. É Ah! design de Shigeru Miyamoto. Olha! É um jogo que devia receber mais carinho. Hitman Tengoku, sim, boa! Falaram no chat Hitman Tengoku, Godoy Hitman falou no Heaven. chat aqui, Eu já joguei Rhythm Hitman Tengoku no Tengoku. GBA, ele é muito legal. Muito legal. E não é difícil traduzir, não, tem pouco texto. Traduz, esse jogo é muito bom. Pô, Um gostei. Kuririn lá, que eu achava que era Japan Only, saiu aí pro. Kuririn, que secretamente foi a melhor coisa que botaram nesse É, sistema foi. online. Ele é muito É muito divertido. divertido demais jogando ele, é muito difícil. Eu Eu tinha adorei. interesse pelo jogo por causa do. Porque ele tem um Assist Trophy no Smash Bros. Brawl. E agora. Ó, vou jogar, vou zerar. Nossa, eu achei muito divertido. Eu não sabia nem que esse jogo era esse. Eu nem sabia que aquele negócio do Smash era isso. Eu gostei muito de jogar. Nossa, Mas vamos eu. primeiro focar no Game Boy, pra depois pro Advance, pra ficar mais fácil. Ok. No Game Boy, Donkey Kong 94 tem que entrar, fala muito bem esse jogo. Donkey Kong 94 é um Donkey Kong que saiu Nossa, 94. sim. Mario Land, já botaram dois. É porque eles têm essa mania de botar o dois antes de botar um das coisas. Então, minha teoria é porque normalmente o 2 é melhor que o primeiro. Então a galera prefere que tenha o 2. Porém, por que não lança os dois juntos logo? Eu penso. Porque ela lançou em duas de uma vez. Pronto, resolve o problema. Eu acho até que seria melhor ele botar o primeiro o menos interessante, porque aí quando botar finalmente o mais interessante, as pessoas vão ficar mais Que nem felizes. fizeram quando Donkey Kong Country 1, que quando veio 2, a pessoa ficou, finalmente veio 2. Por mais que um seja maravilhoso também. É, o Game & Watch Gallery, eles podiam botar todos. Eu acho muito Sim. legal esse joguinho. Também, eu joguei muito o 3 do Game Boy, joguei muito o 4 do Game Boy Advance. Achava Do muito Game legal. Boy Advance é excelente. Eu adorava o minigame de fazer torta. Ah, sim. Eu acho que era torta, não sei se era cimento ou não, mas acho que era torta. Eu gostava do Fire lá, que é o povo pulando do prédio pegando fogo e você tinha que pegar com os bombeirinhos lá. Ah. Tem que jogar ele no GB, no Game Boy, no Switch, não joguei ainda. Metal Gear, tem um jogo de Metal Gear de Game Boy Verdade. Color que podia ter. Agora que botaram o GoldenEye no GoldenEye 4, bota o GoldenEye do Game Boy também, se tiver. Não sei nem se esse jogo é bom. Tetris já tem, o Metroid 2. Tem. Nossa, fiquei muito feliz de botar o Metroid 2. É, Não. uma coisa que eu gostei muito que eles fizeram é os filtros do Game Boy. Ah, sim. Eu percebi que eu gosto de jogar com filtro verde, com aquela filtro de ervilha que eu chamo. E pra simular o gráfico velho, fica tão legal, parece que eu tô jogando realmente no Game Boy. Eu Ou no modo botei portátil. o filtro de Game Boy Color porque é o Game Boy que eu mais joguei. Eu também joguei mais o Game Boy Color, mas achei legal ter a experiência de jogar o Game Boy verde. Ai, ai. Tô vendo aqui uma lista de jogos. Trapaceando. É. Pra ver se tem algum que eu não lembrei. Na verdade, tá falando Pokémon Red, Blue, Gold, Silver. Tem que botar, na verdade, Pokémon Yellow e o Crystal, que são as melhores versões. Precisa botar as melhores versões de cada um. Ah, o pior é que eu acho que a gente já meio que falou. Mario Pinball no GBA, eu joguei esse jogo. Era estranho pra caraca. Oh, Kid Icarus! Tem um jogo de Game Boy do Kid Icarus que É verdade, é o Kid pouca Icarus gente 2. conhece. Aí. A Square não vai lançar nada. A Square não vai lançar os Final Fantasy Legends pro Game Boy, então. Que é os Keros Manas. Já não lança Mario RPG. Oh, Mario Land 2 e 1 tem que lançar. Eu fiquei muito feliz com Mario e Luigi. Sim! Nossa! Nintendo! Ai, Oh, aquele jogo é tão bom. Mario Tênis, Mario Golf. Mario Tennis do Game Boy e do Game Boy Advance também. Os dois são bons, mas o do Game Boy Color era meu favorito, o Mario Tennis do Game Boy Color. Os Pois golfes dos é. dois é maravilhoso. Dos dois. Olha só, tem muita coisa boa pra botar. Ai. E Mas Advance. voltando. Advance, vamos lá. Advance tem que botar o Link to the Past com o Fast Sword, como eu falei. Para ter Pra muita jogar o Fast coisa. Sword online. Bota logo o Yoshi's Island do GBA também, que tem umas fases novas, é legal. Rayman? Ok, Ah, Rayman. Rayman, boa ideia. Ubisoft. Ah, o Golden Sun 2, o Lost Age, Verdade, vai eu botar. acho que inclusive vai ser a primeira vez que eu vou jogar Golden Sun, vai ser nesse emulador. Jogue, ele é Eu joguei ótimo. no emulador na época antiga, mas eu joguei pouco, joguei 5 horinhas talvez. Aliás, a gente tem que jogar o Super Circuit, o Mario Kart Super Sim. Circuit. A tristeza é que a gente não pode jogar Mario 3 pela quinta vez, porque não tem mais como passar o controle e não tem multiplayer naquele jogo. Isso é uma coisa que eu fiquei meio triste, porque no, nos outros jogos, nos outros consoles, você tem a opção. Não a opção, você tem a mecânica, sei lá, de passar o controle pra pessoa. Tipo, a pessoa tá lá jogando no player 1 e aí a outra tá só assistindo. Aí você pode só falar, ok, agora você joga. E bota lá a pessoa pra jogar, e aí troca e cada um joga na sua vez. Isso é muito legal, mas ele não. Eles não. Não tem nesse. E é uma pena. E Podia eu fui todo ter. bobo achando que tinha multiplayer em alguns jogos, mas em alguns jogos o multiplayer é só o arcade do Mario Bros. Tem uns modos que. Tem uns jogos que. E que tem Imagina um se. multiplayer mó raso, sabe? Imagina se o Superstar Saga tivesse multiplayer, um jogava com o Mario e outro com o Luigi. Seria tão bom! Ah, seria legal. Foi mencionado no chat, a gente tem que falar. Essa é a oportunidade deles finalmente lançarem Modern Modern 3 3. no Ocidente. Você não acha que é mais provável a Nintendo lançar uma Modern 3 separado e vender? Conhecendo a Sim, Nintendo, que a gente conhece? sim. Faz. Eu acho Por outro que. lado, aumentaria muito a proposição, não sei se a palavra é essa, de valor do Expansion Pack pra galera. Ah, Oferta de valor. sim, as pessoas Teria mais vontade de fazer, né? Eu gosto de Modern 3, é o único Modern que eu consegui gostar, acho ele muito bom. Ele tem uma história bem maluquinha e divertida. Eu só não sei se tem algumas coisas no jogo hoje em dia que talvez tivessem que ser mudadas ou não. Faz muito tempo que eu joguei, eu lembro que tinha umas coisas diferentes assim, não sei se era. Minha cabeça de 2006 não vai saber se aquilo era bem feito ou não, será? Talvez a tradução deu uma apagada em algumas dessas É, então, coisas. o Luan de 2006 não vai saber, quando jogou não percebeu se aquilo era um problema, se era problemático ou não. Aí eu teria que ver hoje em dia. Eu só sei superficialmente as coisas. Eu É. não poderia dizer muito bem se. Mas eu gosto muito do. A trilha sonora do Modern 3 é um dos melhores usos do chip de som do GBA, tipo, do som do GBA. Ele nem parece no GBA às vezes. E estando no emulador, a gente tem a oportunidade de fazer o jogo sair com áudio sem aquele chiado do GBA, que é um que tem na opção no emulador de PC, que é maravilhoso. Já a música fica tão nítida. É a oportunidade de fazer muito marmanjo chorar. Lançar esse jogo. Eu jogaria de novo. Eu jogaria pela Até primeira porque eu não lembro de vez. quase nada do jogo, 2006 que eu joguei, tipo, vai fazer quase 20 anos em breve. Fã de Mother 3 mal pode esperar para jogá-lo pela primeira vez. Esse meme é ótimo. É, mas tá tornando lembrar demais. Drill 12 é um jogo desconhecido da Game Freak, que é divertido até. Drill 12. É fascinante pensar que existem jogos da Game Freak que não são Pokémon, sabe? Harmonite do 3DS. Harmonite é bem legal. Tinha um jogo de GBA. No GBA tem um GBA tempo de vida que ele teve 3 anos no mercado até ele sair o DS. Aí depois teve. Saiu o jogo ainda pra ele depois, mas basicamente o DS saiu em 2004 e o GBA saiu em 2001. Foi bem bizarro isso, a Nintendo fazer isso. Mesmo assim, o GBA durou muito tempo e vendeu muito bem. Tem Sabe muito que jogo bom pro GBA. é engraçado? Que nessa Direct teve anúncio de F-Zero e Golden Sun. Aquele F-Zero que revelaram lá o Maximum Velocity, eu acho ele bem legal. Eu joguei muito ele. Gosto muito dele. Jogarei Muito pela primeira divertido. vez. Tomara que tenha multiplayer, não lembro se tem, deve Enfim, tem muito jogo para adicionar de Game Boy Advance. Espero que a Nintendo saiba disso e ter. Será que esteja a já. Nintendo. Será que deveriam relançar? Acho que não seria, faria mal lançar as versões do Donkey Kong Country GBA. Tipo, elas não são muito boas, que nem no Super Nintendo, mas tem uns extras legais. Ah, tem umas coisas E o 3 tem uma diferentes, trilha sonora né? nova do David Wise. Sim. Trilha sonora Então. nova do David Wise, É. né? Tipo, músicas novas que ele fez. GBA. Ai, os Castlevania, mas não vai sair. Ah, e aí eles saíram disso. Eu já tava, tipo, com os olhinhos brilhando. E aí eles foram e. Ah, Metroid Prime Remaster. Nossa, isso foi. Foram sequências de bombas nesse caso do Metroid. Primeiro foi a revelação do jogo. Depois foi o fato do jogo estar lindo. Depois foi o fato do jogo sair agora. Tipo, eu fiquei. Hã? O jogo vai sair. Literalmente, o jogo anunciaram que o jogo sai depois do anúncio. Ele já tá disponível. Nesse momento É, já tá que disponível. vocês estão ouvindo isso, já tá Digitalmente já tá. disponível. E Digitalmente, é. Dia outra surpresa 22. depois. E outra surpresa depois chegou o jogo só custa 40 dólares. Só, entre Ah, é. aspas, né? Ah, que delícia. Não, só custa 40 dólares. Eu acho que de Vindo da todos os. Nintendo, isso é tipo uma aceita, né? Tipo, aceita. É da Nintendo que tá De vindo isso. todos os últimos remasters que saíram no, nos últimos 6 anos de Switch, esse era o que menos precisava ter o um preço mais baixo. E esse é o que tem o um preço mais baixo. Compara com Skyward Sword, que é só uma frame rate melhor e, tipo, um upscale de resolução. Esse jogo, ele tem texturas mudadas, modelos mudados, iluminação mudada, tudo tá diferente, controles modernos, e ele custa Cara, 20 dólares a menos que o Skyward Sword. às vezes eu vejo umas imagens e pra mim parece uma arte conceitual. Tá muito Tá bonito! muito bem feito, tá muito bonito, a iluminação de tudo. Cara, Nossa! Metroid Prime 4 vai ser muito lindo, puta que pariu! Tipo, eu sou muito fã de Metroid Prime. Metroid Prime tá tranquilamente no meu top 2 mesmo, jogos favoritos. Tipo, tá lá, ainda. Eu gosto muito do jogo. E ver ele bonito dessa forma, com o carinho que a Retro Studios botou, eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito empolgado. É tanta atenção aos detalhes que eles perceberam que o áudio já era tão bom que não precisava nem mudar muita coisa. O áudio tá praticamente intacto. As músicas, tudo. Ah, que delícia. Ah, lindíssimo. Eu só não comprei ainda porque eu não tenho dinheiro. Não, porque eu quero pegar É, Físico. eu tô no modo. E no momento eu tô no modo tortura de não comprar digital, porque eu quero pegar físico também. E é engraçado porque eu já tenho físico de GameCube, já Eu tenho também. físico de Wii, e agora eu vou ter físico de Switch, não tô nem aí. Ah, assim, o preço dele vai ficar aquele preço lá no digital pra sempre mesmo. Vamos esperar o meu físico como vai estar. Eu quero pegar o físico. Eu quero pegar o físico. Ah. Safado, então. Se eu fosse rico, eu comprava os dois. O digital e o físico, mas eu não sou rico. É, mas foi mencionado no chat, eu acho que é uma coisa que eu concordo. Eu acho que a queda de preço significa não é que a Nintendo se deu conta que talvez o jogo seja caro no US$ 60. Ela sabe que o povo vai comprar a Zelda de qualquer jeito. Ela não sabe se ela não tem muita fé em Metroid. Aí eles, Mesmo depois do Dread, baixa ela ainda dando preço. bota fé? Pois Caraca. é, não. Aí é burrice deles. Vai ver o Dread no. Enfim. Aliás, eu espero, por favor, por favor, por favor, venda, venda muito, por favor, pessoas comprem esse jogo, joguem esse jogo, porque primeiro, ele é perfeito, ele é lindo, ele é um dos melhores jogos já Pior feitos na que. história. Aí eu posso ser fanboy, tá falando isso, mas eu acho que até pro 60 ele valeria já. Pois é! E ele tá barato! Mas graças a Deus que não tá 60, graças a Deus. Barato, né? Vamos botar entre É. aspas, Não, é o porque. que eu tô falando, tá? O padrão da Nintendo tava barato que o WarioWare. O WarioWare é Sim, 50. pra quem já ia comprar outros jogos, US$ 40, R$ 200 é ó, bichinha. É jogo da. É preço da época do 3DS. Sim. Nossa, isso foi. E eu tô. Nossa, eu fico vendo, às vezes, uma stream do jogo, me dá um videozinho ou outro aqui. Ai, pra quem é fã de Metroid Prime, isso é um sonho, sabe? Eu tô me coçando pra jogar essa desgraça. Eu também. E eu vou jogar mais de uma vez com isso aí. Nossa, Ai, ai. tá muito lindo, tá muito lindo, tá muito lindo. E é legal também foi ver o pessoal que trabalhou no jogo da Retro Studios saindo do Twitter pra poder falar, finalmente trabalhou no jogo, todo empolgado. Ah, O sim. cara que falou que começou a trabalhar na Retro Studios a partir do Metroid Prime 3, falando que jogou esse jogo na faculdade, o primeiro, e tá trabalhando nele, é um sonho pra ele. Ele deu sangue pra fazer o jogo ficar fiel que ele era, que era. Ai, ai. Oh, é arrepios aqui. Retro Studios ainda é a empresa aqui da Nintendo que mais tem qualidade, né? Até agora continua. Mesmo, cara, eles ficaram quase 10 anos sem nos dar nada. E aí eles chegam com isso. E não é nem um jogo novo, é só um remake, remaster de um jogo antigo. E mesmo assim. Ah! Eles foram além, né? Tipo, Above É. and Beyond, como falam, eles foram além do que precisava. Não, e porque eles são fãs do que eles fizeram pelo E jogo. eles estão lá fazendo o Metroid Prime 4, que sei lá quando vai lançar, se ele vai lançar pro Switch, não sei. Mas. Me dá a fé de que esse jogo vai ser bom. Agora, pergunta: você acha que eles vão fazer os outros? O 2 e o 3? Depende da recepção do primeiro desse jogo, mas eu acho que sim. Se eles venderem cada um por US$ 40, eu acho que tá, é aceitável. Pois é tipo, 3 jogos a preço de 2. É, tipo, 3 jogos a preço de 2 e são remasterizados. Mas os dois e o 3 tem que ter o mesmo trabalho de remasterização que teve o primeiro. É, sim, com certeza. Se Nossa. fizerem isso, eu vou comprar os três. Nossa, os cenários do 3. No. Sim, Elysium. Imagina Elysium. Não, eu não tô pronto pra isso. Eu não tô pronto pra isso. Gente, vocês não entendem, nós somos dois fanboysaços de Metroid Prime. A gente vai ter orgasmos com cada coisa Cara, de cada um desses jogos. imagina agora Metroid Prime 2 vindo com o multiplayer, Ah, é, né? podendo conectar no online. Seria Isso. interessante, seria curioso, um teste É. curioso. E ainda seria interessante se isso fosse um teste pra talvez fazer alguma coisa pro 4. Quem sabe? Ai. Eu vou ser engraçado se esse jogo vender muito bem, tipo. Sabe, se ele vender. Imagina se ele vende mais que o Metroid Dread, sem nenhum tipo de marketing que ele teve. Seria. Nossa, vai ser. A Mas Nintendo vai ó. pensar, ok. A Nintendo vai pensar, ok, Metroid tá vivo. Se isso for tipo a morte do Metroid 2D, eu vou ficar um pouco bolado, mas isso Não, aí não vai ser precisa por uma morrer, não. boa Não precisa causa. morrer, não. Eu quero que Prime tenha o destaque que merece, porque é um jogo maravilhoso. É um dos melhores jogos já feitos. Pode ser hipérbole? Não importa, eu acho realmente isso. Não é hipérbole, é real. É. Mario Kart 8. Eu adorei a pista. Principalmente por causa da música. Eu não esperava. Assim, eu pensava, ah, eles vão, de vez em quando eles vão ter uma pista nova, né? Mas vai ser pista nova, pista que veio no tour. E só que não, essa pista parece ser feita sob medida E para aquilo, o é aquele 8. negócio que a gente gosta quando fazem Mario Kart, pegar na pista direto do jogo, sabe? Fez uma referência ao jogo antigo do Mario e Sim. transportaram pro Mario Kart, E tá? Tá. é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade. Eu, Eles nunca fizeram pista do Yoshi's Island, fizeram pista sempre Yoshi's de um vale Island. genérico do Yoshi. Nunca fizeram pista da ilha do É. Yoshi do jogo. E assim, já fizeram referência a milhares de jogos aí do Mario, vários jogos do Mario, mas nunca pra Yoshi's Island. E eu nunca pensei também, ah, nossa, sabe o que seria legal se eles fizessem uma pista baseada em Yoshi's Island? E nossa, vendo essa. Uau, uau. A música, Atlético, a música, não. É a famosa coisa que eu não sabia que eu queria até que eles me mostraram. Então, você gosta do. Você Do quê? gostou do que ele. Do tema que eles mostraram, que eles tocaram? Sim, ficou muito bom. É Ficou uma muito versão bom! mais. Ficou... Eu não sei como explicar que gênero é aquele, mas ficou muito bom. Ficou, combinou muito com o tema da Atlético. Eu só fiquei com gostinho de quero mais, eu queria ver o resto das pistas. Mas eu adorei. Ah, é. Mas eu acho que as outras pistas vão ser já pistas clássicas também. Mas de qualquer maneira. É, não importa. Isso aí já tá como nova, já tá maravilhosa. E mostrou uma novidade, que agora pode ter personagem nos E pacotes. Birdo, Que eu fiquei confuso, que eu jurava que ela já tava no jogo. Eu fiquei meio é. perdido, eu falei, pera, eu pensei, ah, é, a Bido não tava no jogo. Desde Mario Kart Wii, se eu não me engano, ela não aparece. Eles até falaram que ela apareceu no Double Dash a primeira vez. Parece que eles já falaram da possibilidade de mais personagens, o que me anima muito, porque Digikong? eu quero muito Diddy Kong. É só isso que eu quero, mas pode meter outros personagens aí que eu fico alegre, que eu fico feliz. Eu gosto de personagens, de ter mais coisas de personagens. Mas assim, se o Diddy vier, eu não vou jogar com mais ninguém. Nunca mais. Se o Diddy vier, o sonho do Diddy Kong Racing 2 acaba. Não, brincadeira. O sonho de 2015 que não morre. Aí fa Mas. falaram aí no chat que acha que vai ser uma pista criada. A do Yoshi, uma pista nova, uma do Tour e várias antigas depois. Tem sido isso normalmente, não tem? Tipo, uma pista nova, uma cidade, depois É, pista deve retrô. ter. Eu acho que toda onda vai ter. Não Porque no uma, né? Kingdom, Duas ó. pistas de cidade, porque são duas Copas. Na Wave 1 foi a Ninja Hideaway de nova. Aí teve a cidade. Na Wave 2 foi a. Qual foi? Aquela lá? A do a horrível lá do Sander, fase horrível. Ah, Aí nossa. depois teve mais cidade. E depois retrô. E no 3 foi a Merry Mountain. Ah, E é depois pista Marymountain. de cidade velha. Tá tendo esse padrão mesmo. Tipo, uma pista nova, aí uma ou duas de cidade, o resto é velha. Sim. Sai em abril, né? Falta muito. Ainda vai demorar um pouquinho, mas porra. Por isso eu Não, espero. não. Não, nossa. Mario Kart é o jogo. Mario Kart 8 é o jogo que continua entregando. É. Desde 2014. Eu espero que essa. Essa pista seja um motivo para ficar empolgado para ficar mais empolgado para pistas para as ondas futuras assim, que tipo, que talvez tenha uma pistinha que é realmente nova, que não é feita pro tour e eles botaram nessa, porque essa ela não só é realmente nova, como ela tem cara de ter sido feita para o Mario Kart 8, não pro tour. E trazida para o E Mario dá pra Kart notar a 8. evolução gráfica no jogo, sabe? Dá pra notar a evolução gráfica. Logo não, nas waves. Cada um foi melhorando um pouquinho o visual. É, sim. Aí, ó. Quando você bota essa do lado daquela do daquela, como é o nome? A Aquela. Shun Ridge. Você Ah, eu pegaria outra pista pior de exemplo, sei lá, a Tokyo Blur. não, para mim a Shun Ridge é bem mais feinha. Ah, não, a Tokyo Blur é uns quadrados sem textura, parece que eu tô jogando Star Fox Nintendo, não exagerei muito agora. Tipo. Ai, Ah, e falaram no chat, esperança pela volta da Dixie. Aí o Gurgel vai ficar louco. ai. Ah, assim, a Dixie, ela nunca apareceu em outro Mario Kart além do Mario Kart Tour. E na verdade o Tour tem um monte de personagem novo muito legal. Tem o King Bob-omb, tem o aquele bicho que é jogador de futebol americano que eu sempre esqueço. Tem. Ah, Charging Chuck, é lembrei. o Plow! Plow! É, uau. Tem É. o Kamek, se não me engano, botaram no último Kamek, Smash. é, tem. Que era o beta do Mario Kart 64. Tem o Monty Mole. Mount é esse o Mori? Tem nome? um Goomba? Não, não tem um Goomba ainda. Ah, poxa. Mas. É, Então, gente, tem voltando. vários. Tem a Pauline. Tem vários personagens Ah, a legais. Pauline virou de todo jogo agora. É. Que seria legal trazer pro Mario Kart 8. Agora que é Bird veio, temos abertura pra Donkey mais. Kong Jr. podia voltar, imagina. Não volta desde do Super Nintendo. Seria legal. Mas Nossa. tá. Oh, e o pior é que no Tour tem um Donkey Kong Jr., só que ele é muito louco. Ele é só o sprite do Do Super arcade? Nintendo. É como. É só vendo pra saber, pra ver. Ele é tipo o sprite do Super Nintendo num ambiente 3D. É Nossa, que. É tipo um Game Watch da vida. o Paper Donkey Kong. É engraçadinho. A Nintendo vai ter tanto trabalho pra superar Mario Kart 8. Boa sorte pra ela. Agora pro Mario Kart Mas 9, 10. olha aí. Mas assim. Não, fala No, primeiro, depois eu termino. não, é. Mas assim, no próximo console. Eles fazem um jogo. O negócio é que o jogo já vai ter que sair com 96 pistas. Ele não vai poder. Isso vai ser impossível, não vai ser isso, eu acho. Pois é. A Eu acho única que o mais maneira. importante que a gente tem que fazer no Mario Kart 9 é manter ou aumentar a fidelidade gráfica. Porque se a gente faz um jogo mais feio que o 8, vai ser ruim. Eu acho que Mario Kart agora, o gráfico importa muito no Mario Kart. Então, muda muito a experiência, dá pra perceber. Assim, música não dá para melhorar não, porque já. Música é só continuar com a Big Band que eles estão fazendo já. Talvez um jogo, uma fase ou outra, né? Estou olhando para você. Mushroom Gorge. Ah, nossa. Música horrorosa. Ou o Wario Gold Mine, que tem aquele banjo MIDI ainda. Ah, eu gosto da Nossa, Wario imagina se Gold Mine. fosse um banjo de verdade. Mas Mas bem. olha aí, você pensa em Switch 2, assim, Switch novo. Olha, sério, olha quanta coisa tá saindo pro Switch. DLC de Sim. Mario Kart até final do ano, Splatoon até ano que vem. Tipo, eu não preciso de outro Switch no momento, eu tô bem de boa. Sim. E, Metroid agora. se eu não me engano, eu tinha visto em algum lugar, mas agora não lembro onde foi ou se é real. Mas bem, se eu não me engano, o presidente da Nintendo falou alguma coisa sobre como. Os planos de um console futuro tiveram que ser adiados por causa da pandemia. Eu tinha visto falar isso, ouvido falar isso, também ouvido falar que o Switch também tá seguindo tipo, um ciclo de vida muito aquém, muito diferente do que a gente esperava, então tá, tipo, conseguindo manter o Switch de boa. E aí meio que eles estão confortáveis assim. Ele Algumas deve estar morrendo de pessoas. medo também de mudar de console. Pois é, até porque a maioria dos consoles são, tipo, um grande sucesso ou um grande fracasso. Um grande sucesso, um grande E o fracasso. que eu falava, tipo, o que eu falei outra vez, quando tinha um grande fracasso. Tinha um portátil pra segurar quando o console fracassava. Agora não tem mais. Tem isso também. Isso pode ser Se o GameCube complicado. fracassou, tinha um GBA. Se o Wii U fracassou, o 3DS também fez bem, foi bem, não foi mal. Então, tipo, agora se o Switch 2 fracassar, eles vão ter que correr pro Switch 1 de novo? É uma pergunta. Mas a questão é, o ponto é que esse Direct no geral todo, tudo que mostram, tudo que tem mostrado suporte a longo prazo, eu tô bem satisfeito com o Switch, eu tô de boa. Não, eu tô tranquilo também. O pessoal fala de performance também, eu não reparo essas coisas tanto assim, eu tô achando os jogos de boa também. Talvez haja esse argumento. Eu acho que é o argumento mais válido de até quando a Nintendo vai conseguir manter esse poder de console, assim, conforme o mercado, a Então, indústria dos games for crescendo, e ela vai existe um ficando, abre e fecha aspas, estagnada. conflito nesse momento. Os jogadores hardcore e os desenvolvedores também, provavelmente, eles querem um console mais potente, é melhor para eles. Porém, o público geral não tá demonstrando Não que tá liga. querendo um console novo. Eles estão vendendo, tá comprando. O pessoal tá comprando o Switch muito ainda, os jogos estão vendendo muito ainda. Ou seja, existe um conflito. Existe um pessoal que quer um console mais potente, existe os desenvolvedores também querem trabalhar num console mais potente, mas existe o público mostrando que a demanda do console Switch tá de boa, que eles estão de boa com a força do Switch no momento. E os Realmente. jogos da Nintendo, no geral, saem bem, tirando Pokémon, mas é culpa da Game Freak. Ah, nossa. Pokémon. Enfim. Eu acho que há um console aí no horizonte chegando no cavalo branco dele. Mas até lá, estamos aqui, curtindo o que eles estão dando. Se eles continuarem nesse ritmo, eu não preciso do Switch, sei lá. Vamos. É, Não pô, tu preciso de passa um quase novo 5 anos sem console. Switch. É, pois é. É só continuar nesse ritmo. O problema do Wii U foi que ele não teve um ritmo de jogos, Sim. assim. Ele era Tendo um mais sucesso também. jogo por ano. Um jogo, assim, mais empolgante, maior, sei lá. Sim, o primeiro ano do Switch, primeiro ano e meio, não teve jogo que deixou o console atrativo. Então, não ajudou. Por mais que eu adore 3D World, por mais que eu adore Tropical Freeze, nenhum desses jogos foi o suficiente pra vender o Wii, não foram jogos que chamaram a atenção do pessoal. É manter isso, manter o conteúdo tanto de jogos Sim. novos quanto de jogos antigos ganhando mais conteúdo. E assim, eu faço. E ainda é uma surpresa, ainda acho muito incrível que Mario Kart 8 tá recebendo conteúdo novo. Até hoje eu não consigo acreditar que isso é real, sabe? Cara, Porque impressionante. eu jurava que ele nunca ia O jogo já tá em receber 50 milhões de nada. unidades vendidas a mais. O jogo no último 9 meses ele vendeu 666 milhões de unidades. Olha que número. Tem uma coisa muito estranha nesse jogo. É. Eu tô de boa, tipo, o Switch tá de boa. Eu não sei se eu falo por mim, mas uma coisa que eu odeio é sempre ter que trocar de console. Eu não gosto de trocar de console porque é um dinheiro grande que você tem que gastar, você perde toda a sua biblioteca. Depende. Acho que a pior coisa que tem normalmente é você ter que trocar o console que está recebendo o jogo já, sabe? A não ser que o console seja ruim. O pior é que tipo, quando o Wii foi pro Wii U, eu não achei tão ruim, porque ainda dava pra jogar o Wii. É. O Switch 2 tem que rodar Switch 1, eu acho que é Se um próximo console importantíssimo. se mantivesse na família Switch. Eu acho que isso é importantíssimo. A Nintendo tem que fazer isso. Seria bom pra Eu acho que se ela. continuar esse. Imagina se ela obrigar a gente a resetar a biblioteca de jogo retrô pela quarta ou quinta vez já? Tipo, ah, vamos comprar Mario 3 de novo aí, pela quarta ou quinta vez. Não, Zelda. eles têm que trazer o Switch Online. Nada de resetar o Switch Online pra... do zero de novo, pelo amor de Deus. É, não. Pelo amor de Deus. É isso. É. O que a gente tava falando mesmo? Ah, sim, Nintendo Direct. É. Uma tangente aqui. Eles mostraram a remasterização lá Sim, do tava tendo rumores. Battenkaitos 1 e 2. Já tinham rumores, né? É. Tanto que quando apareceu. Ah, ainda não tinham anunciado. Eu achava que eu já sabia disso, sabe? É, tipo, esse jogo, pra quem não sabe, ele foi feito pela Monolith Soft, né? Tipo, na época que ela tava. Não era da Nintendo ainda, eu acho. Que ela fazia. Antes de virar Monolith Soft, agora era Monolith Soft. Quando... É, era Monolith Soft, fazia Shadow Saga. Ele tem, inclusive, acho que o artista, algum pessoal, uma figura importante do Chrono Cross, até, tanto que o visual até me lembra um pouquinho. Ele é um jogo que hoje em dia, se você quiser comprar ele usado no GameCube, ele é bem caro. O 2 eu não sei. Ah, é um jogo de GameCube, né? Então é É. raridade. RPG ainda, que era uma coisa rara no console. Ah, é. Tá, também. Nossa, tenta comprar um Fire Emblem do GameCube hoje. Boa sorte. Eu não sei o 2, mas o Battenkaitos 1, a trilha sonora é do Isso grande nunca. Motoi Sakuraba. Ah, sim, ele é bom, ele é muito bom. Ele. Ele é bem pro filho quando ele faz muitos jogos Ah, ele. diferentes. Ah, ele é Mario o. Tênis, Ele é Dark o Souls. mais versátil de todos. Trabalhou de Smash também. Bota Mario Tennis e Dark Souls um do lado do outro e você. Mario Golf também é dele. Não se bate. É, Golden Sun também. Ele É. fez muitos RPGs. Ele trabalhou. Fez algumas músicas do Kid Icarus Uprising. Trabalhou de Smash com remix de Smash. Acho que no Melee ele trabalhou É também, não sei. engraçado que dá pra você reconhecer um pouco o estilo dele. Ele é um Dicas do desses. Prize. Que dicas do Prize? Ele tava lá. É. Dá pra sentir um pouco o estilo musical dele. Sei lá, a assinatura dele. Lembro que até você falava quando você tava jogando, nossa, essa música de Mario Tennis parece uma batalha de Golden Sun, coisa assim. Tinha coisas Tem assim. coisas assim. Nossa, tem muita coisa assim. É, mas o Baitenkaid? Como fala o nome do jogo? Ah, Baitenkaid. eu falo como eu leio, Eu sempre lia Batenkaitos. Bitenkaitos, mas é Baiten, ok. Baiten Kaitos. Ele parece ser um jogo bom, mas também tem opiniões meio divergentes. Ele parece um RPG bem, tipo, interessante em termos de visual, assim, mundo. Só que o gameplay de card dele, não sei. Tem dificuldade com jogos que o gameplay é card. Isso às vezes me tira um pouco a vontade Mas de. achei muito bonito o remaster que eles estão fazendo. Nossa, eu vi que também é uma melhoria visual grande. Só queria confirmar se esse é o rumor. É da Namco esse jogo, é da Namco. Agora confirme aqui, é da Bandai Namco. É da Será que Bandai esse era o Namco. jogo que eles estavam rumor que eles estavam remasterizando? Não era que diga, então era isso? Ah, Era Fighting será? Cards? Ah, é porque esse jogo é meio que da Nintendo. É. Tanto que tem uma música dele no Smash Bros. E a música que tem no Smash Bros. Tocou no, na Direct. Inclusive, eu reconheci. Pera, eu já conheço essa música. E aí era por isso. Pois é. Eu acho bom, é importante esses jogos que estão presos no GameCube, consoles mais fracassados, por falar assim, terem a oportunidade de ter outra chance, sabe? Uma pena que, por exemplo, Mario Sunshine ficou preso numa coleção limitada que a gente não lançou. Mas esses jogos têm que ser relançados de novo, F-Zero, Paper Mario, esse jogo Baitenkaitos, jogos de Dreamcast também, por aí vai. Se eles não vão fazer um GameCube online, então manda esses jogos. Eu queria muito GameCube Online, mas eu acho que eles vão continuar vendendo jogos separados porque eles veem que dá mais dinheiro, eu acho. Seria meio estranho lançar agora com tanto Eu queria que jogo. fosse. Eu acho que pro Switch 1 não vai ter mais nada de Switch Online, não, de console, eu acho, pelo menos. Pro primeiro Switch, pro primeiro modelo do Switch. Eu espero que tenha, mas não reclamaria. Não reclamaria. Professor Layton. Grata surpresa. Essa franquia tá um tempo sem ter nada, né? Eu acho. Eu adorei que eles simplesmente falaram: Professor Layton novo. Ok, pronto, acabou o É, foi trailer. basicamente um ponto MP3, MP4, um ponto GIF do jogo, mais nada. Não sabia nem quando vai lançar. Mas eu gostei, eu gosto muito de Layton. Eu joguei todos os. Eu não joguei o quarto jogo da série, eu acho, mas Eu joguei ia do 1 ao perguntar 6. exatamente isso. Mas Eu coisa. adoro essa série. Eu joguei na minha live do Twitch. Eu joguei com a Carol, o Professor Layton, o primeiro de todos. E a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse trailer foi: Ah, eu posso jogar esse jogo com a Carol. Olha, ele é muito bom. É um jogo de. Tipo, tem duas maneiras de jogar Layton. Você pode jogar pela história e ficar frustrado com os puzzles, ou jogar pelos puzzles e a história é um bônus. Eu jogo assim, eu gosto muito de jogar pelos puzzles e a história é um bônus legal, porque as histórias às vezes são umas coisas bem ridículas. Eu gosto disso. Eu gosto como o professor Layton é uma pessoa completamente sem noção, assim, do mundo ao redor dele, porque ele só pensa em puzzles. Sim, tipo, nossa, esse brinco se me lembra um puzzle. Nossa, aquele. Roubaram o colar da princesa? Nossa, isso me lembra um puzzle. Temos que pegar o bandido, mas antes, um puzzle. Sim. Ai, eu gosto muito da série. E não sei se você jogou quais jogos? Jogou só um ou Só jogou joguei três? um, só joguei um por Ah, tá. enquanto. Porque eu queria saber. Tá, então não vou falar nada Eu dos enredos em si. quero jogar mais. É porque tu jogou um até o final, né? Sim, E tu viu como o nossa. enredo pode ficar maluquice no final. E O Layton é assim, twist a no graça do Layton é final. essa. Os caras às vezes parece que arrumam maneiras de se superar na coisa mais ridícula que você pode pensar. Ah, maravilha, é isso que eu quero. Ah, mas, ok, vamos lá. Chegamos Última. no elefante na sala. Chegamos. E eu vou. E A Divine Beast na sala. minha pergunta para você é: Como estamos com Zelda Trotsky? TikTok, dela TikTok? É TikTok. É que é Totk, então é Trotsky. Olha, minha opinião, continuo na mesma. Eu não sei nada sobre esse jogo ainda. Sim, Eles continuam muito mas vagos. isso é bom ou ruim? Depende do que o jogo tiver. Essa é a questão. Se o jogo for uma coisa, uma descoberta tão divertida e incrível como foi o Breath of the Wild, Exato. ele vai ser ele, ele vai, é, vai ser, isso vai ser, esse silêncio vai ser muito bom. Sabe que alguém sugeriu que eu pensei que seria um twist muito legal que se fizessem? Tipo, alguém falou que acho que algum jogo do Kojima fez isso, acho que algum Metal Gear fez isso. Você começa explorando uma área que é do primeiro jogo. Aí quando você vê essa área, na verdade, é só um pequeno pedaço de uma área gigantesca. Imagina se você começa jogando essa área de Hyrule aí do Breath of the Wild, o platô, e quando você vê, na verdade, é só um pedaço de uma coisa gigantesca. Oh. E eles estão guardando isso. Ok, vamos lá, vamos lá. Tem uma coisa, um detalhe importante do jogo. O preço. Ah, é. $70, R$350, uma hora chegava. Mas o curioso é saber que é um único jogo. Então, que tem isso. Tem duas maneiras de ver esse ponto de vista. Ou que a Nintendo tá muito confiante no produto, ou que a Nintendo quer fazer o jogo virar $70 e tá usando Zelda como bode expiatório. Porque sabe que Zelda vai vender. Ou esse jogo tem alguma tecnologia nova. Talvez ele seja, tipo, imenso. Pelo que eu vi no preload digital, pelo menos falaram já que o jogo digital tem mais de 18 GB, ou seja, ele vai ter que usar um cartucho de 32 GB pra poder fazer ser físico. Uhum. Eu acho que é o primeiro jogo da Nintendo de 32 GB, que tem que usar um cartucho maior. Não sei se isso aumenta o custo ou não. Pois é. Talvez seja alguma coisa assim. Eles falaram sobre isso, que, tipo, o nosso plano não é isso. Esse foi um caso único, a gente não pretende fazer isso. Eu não acredito. Eu sei, é difícil de acreditar, grandes corporações. Quando a Nintendo aumentou pra $60 a primeira vez, ela voltou por 50? Nunca. Mas ela não falou isso, ela falou, a gente tem que ajustar o preço e é isso, os jogos são $60, eles não falaram, olha, a gente tá botando esse jogo aqui a $60, mas não quer dizer que a gente vai fazer o resto assim. Tá um pouco diferente o discurso deles. Olha, se você parar a pensar, antigamente, bem antigamente, na época do NES, do Super Nintendo, do Mega Drive, os jogos tinham preço diferente. Tinha um padrão de $50, mas dependendo do tamanho do cartucho, tamanho do jogo, da ambição do jogo, do critério que eles tivessem usar, os jogos podiam ser mais caros. Tanto que os RPGs eram $80, às vezes, ou até mais. Chrono Trigger, se não me engano, era $80 quando lançou. Enquanto Mario World era 50, por exemplo. Eu não sei se a Nintendo quer voltar a adotar esse tipo de prática de alguns jogos que ela considera maior, ela vai botar um preço maior, tipo Smash, talvez ela comece a vender por $70, Zelda. Pois é. Ou só ela só quer realmente testar e ver se dá certo, se der certo ela vai botar todo jogo que ela puder $70. Eu acho justo não padronizar demais o preço dos jogos, porque tem alguns jogos que não custam $60. Que não deviam custar $60. Eu acho que seria justo voltar como era antigamente, justamente o que eu tava falando, de alguns jogos justificarem ser 70 e outros voltarem. Podem ser 50, 40, como foi o caso do Metroid, ou um WarioWare, por exemplo. Não precisa ser $50, pode ser 40. Mas, ó, uma dica aqui, pra quem tem Nintendo Switch Online, é a dica de ouro aqui. Presta atenção. A Nintendo voltou com o cupom. Os cupons que você compra, dois cupons por um preço... Dois cupons que você pode trocar por um jogo... Uhum. Por um preço um pouco menor do que dois jogos, que é R$500, pra gente, no caso, R$500, e você pode comprar dois jogos de 300, e aí você economiza 100. No caso, Zelda, mais ainda. Tears of the Kingdom está na lista de jogos que podem ser trocados, então faz isso. Compra como se tivesse... o cupom. Se você quiser pegar digital, é como se você estivesse comprando o Zelda por 350 e pagando só mais 150, você ganha um jogo bônus. Exatamente. Mas não gastem no Metroid, porque eu acho que o Metroid é mais barato já. Então não gastem no Metroid, gastem em Pikmin, Advance Kirby, Wars, Bayonet. Kirby. Tem um Kirby que tá saindo agora, que eles também mostraram o modo lá, que... Não é uma DLC, né? É um modo... É o epílogo, como eles chamam. Aliás, quero... Eu meio que quero esse jogo. Que é o meu Kirby favorito. Ele é um jogo muito bom no Wii, ele era muito bom. É um dos meus jogos favoritos, na verdade. Agora tem o Robobot, que eu acho que tomou o lugar dele. Mas ele é muito bom e esses pequenos extras que eles estão adicionando estão chamando minha atenção. Eu não queria ser tentado, mas... Estou um pouco. Eu também acho que o jogo é muito legal. Eu não pretendo pegar, mas é o que eu falei outra vez. Se eu fosse rico, eu pegava. Porque assim, ele parece muito divertido. Eu gosto muito do Wii, pelo menos. Aí outra dica que eu posso dar pro pessoal do Zelda do cupom, pode ser meio ruim pagar 500, é ruim pagar 500 reais de uma vez só, não tem como você parcelar no eShop. Porém, eu acho que você pode usar o saldo da carteira, certo? Pra comprar os cupons. Eu acho que sim, porque tem no, na eShop. Eu vou... Se você pode usar o saldo, você pode comprar os gift cards na nuvem e parcelar lá. Isso, pode... no Uvem. É, N-U-V-M? Ou N? Agora que eu não... É no Uvem, com M no final também. Lá você pode parcelar e pode ficar mais fácil de pagar os 500 reais de cara. Porque muita coisa pra 500 reais de cara. Vai ser assim que eu vou fazer. Dá pra comprar pelo saldo aqui mesmo. Aí como eu queria não ser pegado a caixinha de Zelda, porque eu quero físico, então... Ai, que merda. Porque eu vou pegar esse jogo, não importa, eu vou pegar esse jogo. Se eu não fosse tão pegado a físico, eu pegava esse cupom na hora, mas eu quero a caixinha dele. Ele vai ser pesado, né? Mas bem, quem for comprar digital, tá aí uma opção, uma alternativa. Nossa, tem gente no chat que nunca pegava edição de colecionador, boa sorte. Cara, a edição de colecionador tá muito linda. Puxa vida. Tá, $130 também. Caro, claro. Mas enfim, tirando a parte do preço e o jogo, o que você achou? O que você achou que você viu? Porque eu continuo tipo, sem saber o que pensar do jogo ainda. Sabe o que? Eu sinto que esse trailer era pra ser que nem aquele trailer do... Aquele trailer do Mario... Do Mario... Da apresentação do Switch, sabe? Quando eles foram mostrar o Switch, mostraram alguns jogos, aí eles foram e fizeram uma apresentação do trailer do Zelda. E era a coisa mais épica, era de se arrepiar todo. Até hoje, quando eu assisto, escorre uma lágrima de tão incrível que é esse trailer. E eu sinto a sensação de que eles queriam que esse fosse esse trailer. Mas... A gente sabe tão pouco, ainda. Tá muito vago. Não sabe nem qual é o hook do jogo ainda, tipo, qual é o foco do jogo exatamente, não sabe nada direito. A Nintendo tá muito misteriosa com esse jogo, eu nunca vi isso. Eu tô otimista, sabe? Eu tô acreditando que eles sabem o que eles têm, eles têm um jogo de qualidade, e eles não querem mostrar porque eles sabem que a gente vai comprar. Eu quero muito acreditar nisso também, e tipo, independente do que for ou não, eu vou comprar de qualquer forma, eu vou jogar, então eu vou descobrir. Pois é. Não tá, a gente já tá acorrentado aí. Então, tipo, independente, se a Nintendo não quiser mostrar, eu vou descobrir quando jogar. Não tem problema. Mas, vamos poder falar então do que mostraram. O que você achou do que mostraram? Porque, por exemplo, mostraram umas coisas que eu achei interessante até. Tipo, tem uma hora que mostraram um cenário que era, tipo, parecia tipo um pântano corrompido, que tinha um visual tão legal, achei que era muito maneiro. Sim, tem umas coisas muito visualmente interessantes. Eu vou assistir o trailer aqui de novo, só pra... Porque na hora que você assiste, você não pega tanta coisa. A primeira coisa que eu notei são os inimigos novos. Aparecem alguns bichos, inclusive uns bichos grandes, parecem uns chefes. O que me deixa muito feliz, porque isso é uma coisa que eu sentia... Mostraram cavernas também, eu acho que pode ser um nome legal. Parece caverna. Isso eu achei bem interessante, ter mais cavernas, tomara que tenha mais. Mostraram tipo um dragãozão em cima de uma dragão de três cabeças. Será que é aquele bicho do primeiro Zelda? Verdade, né? Voz. Ouvimos a voz do Ganondorf. Será que é dele mesmo? Não confirmaram, né? É. Mas deve ser. Então. Pelo que vimos até agora, parece algo do tipo. E a possibilidade do... O povo tá falando que quem dubla é o Matt Mercer. O Ganondorf. Eles ouviram a voz. Cassidy. Tipo, o Cassidy do Overwatch. Também o Kron do Fire Emblem. Entre outros personagens marcantes. Mas... A coisa mais estranha do trailer foi os veículos. Ah, sim. Eles mostram muito rápido umas coisas que talvez sejam legais, mas não deu tempo de eu absorver, sabe? Cara, esse jogo é a coisa mais curiosa que tem pra ser esse ano. O que é esse jogo? O que é esse jogo? O que a Nintendo tá aprontando? Zeldinha. Será que... Eu fiquei no final, ficou pensando que podia ser o teaser da Zelda jogável, mas não dá pra dizer, porque ela... Por um lado, eu juro que a gente escutou ela falar Lend me your power, mas parece que ela fala Lend him your power. Ah, é. Eu ouvi também. Ah, me empreste seu poder, mas o que ela realmente disse, parece, foi empreste a ele seu poder. É, então, tipo, acho que a Zelda jogável não vai acontecer se o pessoal queria isso. Eu não sei, né? Vai ver isso a... Vai ver, eles vão mandar um Metal Gear Solid 2 aí, que é... Que é, olha... Bait Switch? Todos os trailers, olha, você joga com o Link, né? O Link que você gosta tanto, olha, e aí... Do jeito que eles estão mostrando nada desse jogo, eles podem fazer muita coisa sem a gente saber. Você pode jogar com o Capitão Falcon, se... É. O jogo pode virar um jogo de corrida, desse nem vai saber. Porque eles não mostraram nada. Mas é, os veículos são interessantes. Parece ser aquele poder do... Um dos poderes da Shaker Slate lá, que... Que é, parece que tem uma coisa meio que é uma cola mágica grudando as coisas. O pessoal fica falando, comparando com Banjo-Kazooie no Dissembol, que você podia montar veículo. Será que vai ter tanta liberdade de montar veículos customizáveis nesse também? Você pode montar peça com peça que você quer? Eu fiquei curioso pra isso. Se você presta atenção nos três veículos que aparecem, tem um balão, um drone e um carrinho. E todos eles, as coisas... Do veículo, tipo, as rodas e as hélices são grudadas com essa meio que cola mesmo do Shaker Slate, mágica. E não sei se a gente vai poder fazer nosso próprio carrinho, se a gente pode pegar uma pedra ou uma tora de madeira e fazer lá. Assim. É. E esse veículo tu vai usar em que exatamente? Como... Enfim. Nada, a gente não sabe. Pois é. Talvez tenha alguma coisa que você possa levar uma coisa de um lugar pro outro. Eles não mostraram nenhuma imagem de dentro de shrines. Não mostraram nada. Essa foi a primeira vez também que eu reparei que, tipo, nos outros trailers do Zelda, sempre a opinião era sempre o pessoal, tipo, nossa, um novo trailer é muito legal. Essa é a primeira vez que eu vi o pessoal falando, tá, mas Nintendo, tá mostrando nada direito. Cadê mais coisa? Tipo, o pessoal ficou um pouco divisivo, um pouco mais dividido dessa vez. Tipo, porque não tá mostrando nada direito. Se isso for por um bom motivo, eu apoio. Se for porque o jogo tá tão foda que eles estão sabendo disso, eles estão segurando pra você ter surpreendido, eu tenho meu apoio. Eu aceito também. Se for por isso, tá apoiado. É hora de ser assaltado com $70. Que troca. Vai ser doloroso, mas vai ser por um bom motivo. Eu tô pensando tanto nesses cupons. Ah, enfim. Ok, vamos lá. Os cupons podem ajudar, mas... Também tem um sacrifício do jogo físico. Ou não, né? Ou então você compra os dois. Ah, não, mas no Metroid, no Metroid já era caro fazer isso. Imagina no caso do Zelda. R$400 o negócio. Ah, por que você não compra logo o digital, a edição normal, a edição de colecionador de uma vez? Compra as três. Não, loucura. Não dá. Mas... Eu só queria dizer uma coisa. Que vocês conseguem pegar todo o jogo digital, eu invejo vocês. Vocês estão bem. E assim, tem jogo que eu gostaria muito de pegar físico, mas eu pego o digital só pra não esperar. Pra falar, eu vou jogar agora. E o Zelda vai ser uma coisa perigosa, porque tipo... Assim que, se o jogo continuar nessa coisa e não mostrar nada, assim que o jogo sair, vão começar divulgar tudo por aí. O pessoal vai começar a compartilhar em Twitter, ou o que seja. Uhum. Tipo, se você for pegar o físico, vai demorar pra tu conseguir. Tipo, Metroid Prime, eu consigo esperar pra ter físico, antes. Porque eu já joguei. Agora, Metroid Prime 4? Quem disse que eu gostaria muito de poder esperar, mas é o caralho que eu vou. Então, né? É. É isso. Isso é um problema pro Luan de Maio resolver. Mas e aí? A Direct foi... Você acha que foi positiva? Eu achei bem positiva. Tanto que eu fiquei bem empolgado com as coisas que mostraram. Fiquei empolgado falando aqui de novo das coisas. Então, eu gostei muito. Tipo, mostrou que o Switch tá muito bem ainda. Muita coisa pela frente. Os emuladores novos dão um ótimo gás pro negócio. O Metroid Prime eu infartei. mais jogos third party estão saindo aí. Vai sair o Octopath agora, vai sair o Katamari. Sabe o que é o melhor? O Metroid Prime, a gente já sabia Estão falando desse jogo há o quê? 2, 3 anos? Mas a gente não esperava que fosse nesse nível de qualidade, porque a gente tá acostumado com os remasters da Mas Nintendo de é, pois Zelda. é. Mas aí eles mostram, finalmente. Ó, finalmente mostraram. E olha como tá bonito. E olha, lançou ele já. É. É, foi muita coisa. Shadow Drop, o Shadow Drop. Oh, foi um baque. Um tapa na cara. Mas foi bom, foi gostoso. E também, pra mim, o Direct continua indicando claramente que a Nintendo não tem plano, no momento nenhum, de fazer um console novo agora. Tipo, ela tá dando suporte pro Switch ainda, ela tá lançando DLC pros jogos pra até ano que vem. Ela tá lançando coisa pros jogos ainda, então eu acho que ela não vai. A gente não vai ver o Switch novo até 2025, pelo menos. Ou pode ser mais que isso, até. Eu penso que talvez eles tenham ideia de mostrar um Estejam console planejando já, novo ano mas. que vem, mas não Eu, sei. pra mim, meu palpite, Switch 2 só de 2025 pra frente. Um desses anos pra frente aí. Não acho que vai ser nesse ano e ano que vem. Eu gostei muito do Direct. Que bom. Acho que é porque, novamente, eu já não fico no Direct não esperando tanta coisa assim. Só quero ter joguinhos legais e tem tido joguinhos legais. Agora, Nintendo já falou que ela não vai estar no, no na E3. Você acha que ela vai fazer uma apresentação em junho, avulsa? Porque, assim, ela. O que foi mostrado. Incrivelmente, tudo que foi mostrado aqui foi só da primeira metade do É ano. verdade, né? Tipo, eles sempre mostram coisas que falam. Eles sempre falam assim, vou mostrar essa coisa dessa metade do ano, mas eles mostram uma coisinha pro ano seguinte. Praticamente tudo que eles mostraram quase foi dessa metade. Só a DLC de Splatoon, que é meio É, vago ainda. acho que coisa de outras empresas, assim, É. o professor Layton não tem data, por É exemplo. verdade, a gente não tem nada da Nintendo a partir de agosto. Nada. A gente não tem nenhum jogo em radar, não tem nenhum Pokémon, nenhum Mario, nenhum DK, nada. Saiu inclusive uma reportagem, eu acho que a IGN falou que a Nintendo não tem nada planejado, não tem nada no calendário dela para depois de Zelda. Falaram que Zelda é seu último grande jogo, né? Tipo, mas aí tem Pikmin, então não É, sei. tem Pikmin, pois é. Pikmin meio que já refutou isso. Vai ter sim, a Nintendo não vai deixar o final do ano sem ter um grande jogo flagship. Eu aposto talvez no Mario Party novo? Mario Party, será? Será Não que isso é uma sei. coisa para falar, oh, Eu esse não é o acho que jogo é. para dar para seus filhos no Não, Natal? eu tô pensando mais no sentido de Nintendo, que é uma coisa que venda. Mario Party vende, mas não sei, acho que Mario Party tá muito cedo. Ou não, né? Já faz. Se prestar, faz 2 anos já. Ah, talvez um Mario novo. Talvez a nossa teoria do filme Mario do 2D? Mario tendo uma. Do filme do Mario tendo um teaser para um jogo. Ó, quem sabe? As coisas não se encaixem. Então, né? É. Mas. É, Mas eu acho que é. vai ter alguma coisa assim. Pokémon esse ano não tem jogo, eu acho. Pokémon só vai ter DLC. Então não acho que vai ter Pokémon nesse ano, no final do ano, não. Aí um espaço para jogos no futuro. Alguém, algum amigo nosso falou, tipo, eles devem anunciar um Pokémon Black and White Não, acho que vai não. feito de qualquer jeito. É a cara da Game Freak? É, mas não acho que vai ter É. dessa vez, não. Talvez eles estejam aprendendo. Talvez não. Ah, não sei, o outro já vendeu 20 milhões do jeito que vendeu. É, Do pois jeito que tava, então. Não é possível. é. É. Veremos. Veremos. É, no geral, continuo sendo um consumidor satisfeito com o Switch. E. Gostando. Dá uma. Calma. Diminui, aumenta maior um pouquinho, só um mês. Bota um mês entre um jogo e outro, sabe? Um mês sem nada. Só pra. Estamos no sexto ano já, entrando no sétimo, sei lá, e o console tá lançando o jogo todo mês, como se tivesse no primeiro ou segundo ano. E, tipo, tem Kirby, tem o Bayonetta, tem o que mais? Tem o Zelda, tem o Pikmin, tem agora o Metroid, tem os jogos Third Party que vai sair. Ou seja, haja dinheiro. Eu E tempo. já tô em dúvida se eu vou conseguir comprar o Octopath Traveler que eu tava empolgado pra comprar, e aí agora É, isso aí eu já tô aceitando que eu vou empurrar. É. Mês que vem tem Advance Wars, eu não sei se eu vou comprar, e tem o Kirby, e tem. Vou ter que começar a dar prioridades. Pensando muito também nos jogos da Nintendo, não cai de preço. Jogos de third party cai de preço. Octopath vai cair de preço. Bom, o bom vai ser aproveitar dos cupons. É, comprar um, agora eu tenho dois jogos para Se você comprar. pegar o cupom pra pegar o Zelda, acho que tá fazer isso. Você pode pegar o Pikmin. Acho que é um jogo que você vai querer, não vai? Sim. Ou o Kirby, aí você vai ter que escolher Kirby ou Pikmin. Ou Advance Wars, É. talvez. É. E Mas só aí. desse, mas desses três, só um é novo. É verdade. É só que Pikmin é mais pra frente. Ah, não. Ah, talvez. Ah, talvez seja uma boa. Lembra que Cara, você a pode volta também dos segurar, você pode cupons. também segurar o voucher por um ano, sabe? Durou um ano o prazo dele. A volta dos cupons Na hora foi certa. muito bem-vinda. Ah, Nintendo, sua safada. Mas aproveitando que a gente tá aqui, só pra falar, porque eu vi um anúncio no mesmo dia da Nintendo Direct, a Disney resolveu falar, tacar tudo, jogar tudo pro alto e falar: foda-se, filmes! Olha, filmes novos! Vai ter Zootopia 2, Eu vi esse Frozen anúncio. 3 e Toy Story 5. Então, né, o Toy Story 4 já foi um pouco desnecessário, né? Cara, Toy Story 3. Final perfeito, maravilha, não precisa de mais nada a partir daí. Mas aí, beleza, vamos botar. Fazer uma coisinha a mais, Toy Story 4. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram um final muito bom também, outro final muito bom, que tipo, fechou um outro ciclo. Fecharam um ciclo no 3, fecharam outro ciclo no 4, e porra, massa! Agora eles vão querer fechar outro ciclo no 5! Disney quer ganhar dinheiro, a Disney só tá fazendo de lançar três sequências e franquia agora. A Disney tá no modo automático aí. Isso é uma coisa meio assustadora. Assim, fico feliz com o Zootopia porque aquilo é um mundo que dá para abrir um leque de possibilidades, explorar outros lugares da cidade de Zootopia e tudo mais. É, pode ser interessante. Frozen faz sentido. Ele vai ser o primeiro filme. A animação da Disney é a primeira. Segunda continuação. Né? O primeiro três da Walt Disney Pictures, da Walt Disney Animation Studios, né? Alguma coisa assim. Porque até então eles nunca tinham feito além do segundo. Só tem três filmes, se eu não me engano, que tiveram continuação oficial da Disney, porque tem as terceirizadas lá, tipo Pequena Sereia 2, Cinderela 2, coisa assim. Esses não contam, eu tô falando da própria Disney Animation Studios. O Sim, o Pooh tinha meio que uma continuação, um outro filme dele e dos amigos dele. Aí é Bernardo e Bianca. Tá aí uma continuação inesperada. Fantasia. E aí, Detona Ralph e Frozen. Acho que só esses cinco tem continuação. E aí, Frozen vai ser o primeiro três. Esse negócio da gente ter anunciado tudo ao mesmo tempo, você não acha que nessa hora a gente começa a perceber o benefício de anunciar as coisas um pouco mais próximo? Você não acha? Porque quando anuncia tudo de coisa ao mesmo tempo, dá uma sensação meio estranha às vezes, tipo, calma. Sabe o que eles não podem fazer é botar uma data e falar, cara, agora faz aí o filme. Eles têm que ter já a ideia de quando o filme vai lançar para ir mostrar, falar a data. Porque esse é o maior problema da Disney. Da Disney não, de todo o cenário do cinema, né, de franquias, que eles ligam mais pra meta de lançamento, pra data de lançamento do filme, do que pro filme em si. E aí acaba saindo um filme que os caras não tinham nem roteiro e já É meio começaram a que tem que filmar. lançar nessa data, tem que sair, porque a linha, tipo, é isso, tem que seguir esse negócio. É estranho, né? Pois é. É, mas Estranho é. mesmo. Show business. A Disney tá um pouco estranha comigo faz um tempo. Já sinto que ela... Eu não sei, não sei. Tem uma coisa estranha na Disney. Não sei nem explicar o que é. Eu entendo. Eles têm Tá dando uma umas. vibe estranha, os produtos estão passando uma vibe meio estranha, eu não É. sei. Mas sabe o que Esquisito. é? Você não assistiu Andor. Que é foda pra caralho, É porque por eu não ando exemplo. com muito tempo. Não, vou ver depois. É, É que vai na fé, sem entender. eu ia falar exatamente isso. Ah, não ando com muito tempo, mas tempo pra assistir novela. Todo dia tem. Não, mas é. Não, mas. É difícil, realmente é difícil recomendar num dia atualmente, porque eles estão nesse período toma aí o filme meio que por obrigação, parece que eles estão fazendo. Exatamente, parece uma linha de produção que vão fazer. É, mas eu diria que Andor é realmente inspirado, sabe? É um negócio que não. Não, falam muito bem mesmo. É, parece que. Não, vou ficar quieto. Falam muito bem mesmo. É porque eu já ouvi isso pra vários filmes, várias séries da Marvel, da Disney Plus, séries da Disney no geral. Mas essa, vamos ver, essa aí vai ser. Eu não vi Mandalorian também, que é o que eu devia ter visto, vamos ser sincero. Vamos ser honesto. Mas vejam The Good Place, é muito bom. Ah, The Good Place é bom. The Good Place Eu é. comecei a assistir, tô adorando. Ah, rapaz. Eu assisti durante a pandemia. Foi uma. Eu comecei a ver essa semana e eu tô adorando, tô achando muito bom. Você já terminou a primeira Eu não sabia. temporada? Eu tô no finalzinho, faltam 3 episódios e eu não sabia nem Ah! sobre o que a série era. Eu tô Ah, meu amando. querido, você ainda não. Você ainda. Você tá no tutorial do jogo. Ok. Da série. Ok. Você acha que a série tá boa? Então, rapaz, A aguarde. série tá muito boa e eu imagino, eu não tô conseguindo pensar pra que rumo eles vão, porque a série sempre tem um gancho no final do episódio que você fica, meu Deus, isso, o que vai acontecer agora? É porque pra mim, essa série e Ruptura são. Eu não tava convencido que eu ia continuar assistindo até assistir o último episódio da temporada e eu falei, caraca, essa série Ok. tem algo aqui. Bom. Eu tô gostando bastante. É bom também que são poucos episódios por temporada, são rapidinhos, dá pra ver tudinho. Tô achando muito bom. Os Ok. personagens são bem divertidos. O personagem principal que faz o arquiteto é muito engraçado. Ah, Tem até o cara, nossa, já eu apareceu o adoro cara do ele. Parks and Recreation já, o Ben White. Não, não é Ben White, não. Sei, o Adam Scott. Isso, apareceu ele na série já, ele é do Bad Place. Nossa, a série. A série tem um conceito genial e ela executa. Tem executado muito bem esse conceito. Tem que dizer isso. Uma grata surpresa. Uma excelente surpresa, meu Deus. Legal, legal. É, Tá, então eu não ando vendo só novela, tá vendo? Eu ando vendo mais série aí. Tô Estou na até Marvel. curioso, estou curioso pro que você vai achar do Tá resto bom. Tá da bom. série. Já que a gente tá falando sobre série, eu vou mencionar aqui eu tô assistindo, só. É, que eu tô assistindo. Como é? Mythic Quest. Série de RPG? Tem nome, né? Mas então, é uma série. É do no Apple Plus. E é sobre um estúdio de desenvolvimento de jogos. E eu tava com medo de assistir, porque vai ser meio bazinga, né? Vai ser, gamers! Olha só, vamos fazer jogo de tiro! E eu tava meio sem saber, mas parece que os caras que fazem tem um respeito e um conhecimento assim mínimo do que acontece nos estúdios de jogos. É um pouco irônico, porque tem a o jogo a série é meio que co-produzida pela Ubisoft. Inclusive, eu lembro de que teve alguma apresentação da Ubisoft que eles pegaram um tempinho para falar sobre essa série. E ela é divertidinha. A primeira temporada eu tava meio, não sei, não sei. Eu sou chato com série. Tô pensando aqui que eu nunca fico. Toda primeira temporada eu. Não, da Não Marvel não. sei. É, porque a Marvel é perfeita e nunca errou. É, mas Não, é. tem casos que tá, até faz sentido, tipo The Office, Parks and Recreation, que são séries que a primeira temporada são meio. Porque é difícil você se apegar imediatamente pro personagem, assim. Você olhar e falar, ah, nossa, eu já gosto dele imediatamente. É, ele tem que ter um meio que um arco. E aí no, na segunda temporada eu já tava mais engajado, assim, tipo, ah, que legal, essas coisas. Eles têm o. Tem o cara que é o escritor do jogo. É, que ele é um escritor de livros. Só que eles chamaram pra. É o George R. R. Martin. Sei. Só que pra ir pro mundo fictício, pro jogo fictício desse negócio. E ele tem um mini arco, né, na segunda temporada que eu quase chorei, assim, tipo, caraca, que lindo, que. E só tem duas temporadas até agora ou tem mais? É, eu acho que tá. Que parou na terceira. A terceira saiu Ok. ano passado. Ok. É, o Felipe botou. É, queria botar um monte de coisa dele no. Dessa série no Piratinha de Ouro. E aí eu tô assistindo exatamente pra ver qual é. Quanto mais você fala das séries boas da Apple TV, mais eu me arrependo de ter pegado aquela promoção de 6 meses grátis. Tem tanta coisa que eu queria ver lá. Não, e eu acho que Apple TV é uma coisa de streaming que vale a pena você pagar um mês, aí assistir tudo que você quiser e parar Como se outra coisa que quer ver, e tô quando baixando de novo. sair outra coisa você assistir É, de faz novo. sentido. É tipo, como ela não tá começando exatamente, mas ela não tem, não tem, não é super cheia de coisas, sabe, pra assistir. Aí você meio que seleciona umas duas ou três séries, aí são poucos episódios delas. A maioria das séries estão começando agora, ou começaram e já terminaram. Então é bem curtinho, assim, dá pra assistir num mês. É uma boa estratégia, eu gostei dela. Pode, só que eu tenho que ir maratona mesmo. Uma coisa dessa série, ela tem a menina a atriz que faz a Aloy do Horizon A Zero. atriz que fez o motion capture ou a voz? Não, ela tem ela atuando. Ela como atriz nesse. A Ah, tá. dubladora atuando. Fizeram. Ela fez o motion capture e a voz Ah, tá. Tem a da Aloy como Aloy. personagem na série, aí ela fez o motion capture e a voz. É isso? Não, não. Não. Ok, calma Ah, aí. Vamos lá. tem a atriz do motion capture. Entendi, entendi. É, ela fez o motion capture Entendi. da Aloy e ela tá aí. E ela tá na série como atriz mesmo. Entendi, entendi. Que legal. É. Eles fazem uma referência a isso? A da falta de ser a Aloy? Ah, não, não exatamente. Mas tem umas aparições assim de coisa. Como é um jogo do. Como é um negócio co-produzido pela Ubisoft. É, eles às vezes tem umas coisas de jogo da Ubisoft. Assassin's Creed. Ok. É. Tem Ah, Far ia. Cry, vida. O que eu ia falar era que é irônico a Ubisoft co-produzir, porque tem uns comentários sobre indústria. Não, não sobre os jogos dela, mas sobre a indústria dos games. Pecados da indústria dos games que eles cometem. Ah, ok. E às vezes eu tô assistindo e alguém faz alguma coisa que eu penso. Ou fala alguma coisa que eu penso. A Ubisoft tá produzindo isso, que engraçado. Eles sabem o que estão fazendo, né? Tipo, eles, tipo, tá, né? É a marca de parede, afinal das contas. Eu não tô nem Ah, sei lá. aí. É, tipo, o marketing, falem mal, falem bem, tô falando deles. Mas é divertido, eu tô gostando. Mais da segunda temporada do que da primeira. Vou ver se a terceira mantém a qualidade. Ok. Ok, podemos terminar aqui. Eu não sou contra de vez em quando a gente falar um pouco sobre algo que a gente tá assistindo ou jogando, sabe? Eu acho legal. É claro que a gente conversa pra caramba e o podcast fica com 2 horas e sei lá quanto de coisa, mas a pessoa ouve do jeito que ela quiser. Se ela quiser só ouvir a parte que ela quiser, ela pode pular com os tempos que estão no, na descrição do episódio, ou ela pode só ouvir uma parte parar, e continuar depois. Na maioria dos agregadores de podcast, você pode ouvir, aí você para, e aí quando você vai ouvir de novo, ele já começa de onde você parou. Então. Sim, no YouTube também, se quiserem ouvir pelo YouTube lá também tem esse esquema. Exatamente. Bota pra. Ah, aqui é o FPS. Você pode botar um vídeo pra rolar, tipo, aí deixa rolando. Quando você parar, quando você voltar nesse vídeo, se você tiver logado na sua conta, vai estar no mesmo lugar que você parou. Nunca. Eu não tenho isso. Não, não tem. Tipo, se eu paro de ver um vídeo qualquer. Eu vejo um monte de vídeo longo no YouTube antes de dormir. Eu Vai ver durmo. alguma opção que eu É. desselecionei lá e. Na hora que o computador desliga, quando eu volto pro vídeo no dia seguinte, ele tá no mesmo momento que o computador desligou. É, isso deve. Eu quero isso! Muito útil isso. Eu vou procurar. Fica Vai até na ver. URL lá, tipo, o tempo que tá. Vai ver porque A gente tá não, logado. eu peço para ele não memorizar os jogos, os vídeos que eu Vídeo. assisto. Ah, é, talvez eu precise do histórico ligado, não É, sei. porque eu não gosto Eu deixo ligado. de ter o histórico memorizado, porque aí eles começam a me recomendar vídeo de spoiler de coisa que eu gosto. É, o nome que eu faço quando eu vejo um vídeo que eu sei que pode me recomendar spoiler, eu tiro ele do histórico. Eu vou lá no histórico e apago ele antes, depois que eu vi. Ah, Mas é. é bem pensado. É isso que é a diferença. Valeu, gente, por ouvir mais esse episódio. Se a gente tiver pulado alguma coisa que vocês gostariam que a gente tivesse falado, por exemplo, Dead Cells Castlevania lá, ou a demo de Octopath O Traveler, jogo da Disney. ou o jogo lá da galera que parece Danganronpa, só que eu não sei se é da galera do Danganronpa ou se é do estúdio, mas é o O jogo novo mesmo. da Level 5 Detetive lá, tem várias coisas. Tem bastante coisa aí. Se vocês quiserem que a gente comente, manda um comentário aí. A gente no próximo episódio. Não o próximo, porque o próximo é Piratinha de Ouro. Votem! Mas a gente pode falar depois. Lembre-se também que a gente abriu o Apoia-se. Se vocês quiserem ajudar aí de uma maneira mais direta para o podcast crescer, melhorar e para a gente poder experimentar de algumas mídias com mais facilidade, tá com uns R$ 2 lá. Se cada pessoa que estiver ouvindo isso doar R$ 1, a gente vai chegar a pelo menos uns R$ 3. Olha aí, ó. Dá pra comprar um sorvete, talvez, no McDonald's. Opa, falei nome. Oh, não. Ou em outro lugar que vende sorvete. E se É. quiser patrocinar, nossa, eu adoro tomar um sorvete do. Você pode adicionar aqui a sua marca. Apoia-se, ok. Piratinha do Espaço, link na descrição para votação. Você só tem mais essa semana. O próximo episódio já vai ser o resultado. Então não percam a chance de votar. Isso aí, E galera. muito obrigado por ouvirem, muito obrigado por recomendarem o podcast, por ajudarem. Muito obrigado, Hefter, que é um dos maiores doadores do Apoia-se. Ele tá no nível lá que pede para chamar o nome dele. Então, valeu. Valeu, Hefty. E depois, quando a gente for embora, vai ter um pequeno crédito aqui para as pessoas que doaram até agora. Por enquanto a Ai, lista que não é legal. grande, mas você pode ter seu nome mencionado lá. Ou seu apelido na internet, ok? Muito obrigado, Luan, por essa conversa. Nós, Mas essa obrigado. conversa é sempre bom conversar sobre videogames contigo. É, me empolgo E bastante. valeu, galera. Eu também me empolgo bastante. É o momento que a gente flui melhor, assim. Eu diria. Pra Também acho. ficar falando sobre a Nintendo, principalmente, mas é. Se deixar, a gente podia ficar aqui, gente, falando uma hora só de Metroid Prime. Ou mais. Ai, nossa. Vou fazer um episódio especial sobre o jogo depois que a gente jogar o remaster. Então, é isso aí. Beijo no coração, tchau Valeu. pipoca. Tchau. Vamos começar? Vamos. Ok. Vou ligar meu ring light aqui, que na verdade é um bloco de notas no monitor. Excelente, Lá, dá certo, ó. é como cada um faz do seu jeito. É gambiarra, é a Exatamente. famosa